Olá, eu sou o Thiago Lino e seja bem-vindo a mais uma leitura por audiobook. Antes de iniciarmos, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Isso nos ajuda a entregar esse vídeo para mais pessoas. Agora sim, vamos começar a leitura. Ana Karenina, de Lev Tolstói, parte 6, capítulo 20. Aqui está Dolly, princesa. Você estava tão ansiosa para vê-la, disse Ana, saindo com Daria Alexandrovna para o terraço de pedra onde a princesa Bárbara estava sentada à sombra, em um bastidor de bordar, trabalhando na capa da poltrona do conde Alexei Kirillovitch. Ela disse que não quer nada antes do jantar, mas, por favor, peça o almoço para ela e eu vou procurar Alexei e trazer todos para dentro. A princesa Bárbara deu a Dolly uma recepção cordial e um tanto condescendente, e começou imediatamente a explicar que estava morando com Ana, porque sempre se importou mais com ela do que com sua irmã, Katerina Pavlovna, a tia que criou Ana, e que agora, quando todos a haviam abandonado, ela achava que era seu dever ajudá-la neste período tão difícil de transição. O marido dela vai dar-lhe o divórcio, e então eu voltarei para minha solidão, mas agora posso ser útil, e estou cumprindo meu dever, por mais difícil que seja para mim, não como algumas outras pessoas. E como é gentil da sua parte, como você tem razão intervindo, eles vivem com os melhores casais, cabe a Deus julgá-los, não a nós. E Biriuzovski e Madame Avenieva e Sam Nikandrov e Vassiliev e Madame Mamonova e Lisa Neptunova, ninguém disse nada sobre eles? E terminou com eles sendo recebidos por todos. E então é um ambiente tão bonito, tão conveniente, perfeitamente à maneira inglesa. As pessoas se reúnem de manhã no de jejum e depois se dispersam. Cada um faz o que quer até a hora do jantar. Jantar às 7 horas. Estiva fez muito bem em enviá-lo. Ele precisa do apoio deles. Você sabe disso através de sua mãe e irmão. Ele pode fazer qualquer coisa. E eles fazem tanto bem. Ele não te contou sobre o hospital? Isso será admirável. Tudo de Paris. A conversa foi interrompida por Ana, que havia encontrado os homens do grupo na sala de bilhar e retornado com eles para o terraço. Ainda faltava muito tempo para o jantar. O tempo estava ótimo, e então foram propostas várias maneiras de passar as próximas 2 horas. Havia muitas maneiras de passar o tempo em Vozdvizhenskoi, e todas eram diferentes das usadas em Pokrovskoi. Uma festa de tênis de grama, propôs Vieslovski com seu belo sorriso. Seremos parceiros novamente, Ana Arkadievna. Não, está muito quente. É melhor dar uma volta pelo jardim e remar no barco, mostrar as margens do rio a Daria Alexandrovna, propôs Vronsky. Concordo com qualquer coisa, disse Sviajitsky. Imagino que o que Dolly mais gostaria seria de um passeio. Você não? E depois o barco, talvez, disse Ana. Assim ficou decidido. Vieslovski e Tushkevich partiram para o local de banho, prometendo preparar o barco e esperá-los lá. Percorreram o caminho em 2 pares, Ana com Sviajitsky e Dolly com Vronsky. Dolly sentia-se um pouco constrangida e ansiosa no novo ambiente em que se encontrava. Abstratamente e teoricamente, não se limitava a justificar, aprovava positivamente a conduta de Ana. Como, aliás, não é invulgar entre mulheres de virtude irrepreensível, cansadas da monotonia de uma existência respeitável, a distância não só desculpava o amor ilícito, como o invejava positivamente. Além disso, amava Ana de todo o coração, mas, ao vê-la em pessoa entre aqueles estranhos, com aquele tom elegante tão novo para Daria Alexandrovna, sentia-se pouco à vontade. O que lhe desagradava particularmente era ver a princesa Bárbara disposta a ignorar tudo em nome dos confortos de que desfrutava. Como princípio geral, abstratamente, Dolly aprovava a ação de Ana Mas ver o homem por quem sua ação fora tomada era-lhe desagradável. Além disso, ela nunca gostou de Vronsky. Achava-o muito orgulhoso e não via nele nada de que pudesse se orgulhar, exceto a sua riqueza. Mas, contra sua própria vontade, ali em sua própria casa, ele a intimidava mais do que nunca e ela não conseguia se sentir à vontade com ele. Sentia com ele o mesmo sentimento que tivera com a criada em relação ao seu hobby. Assim como com a criada, ela não se sentira exatamente envergonhada, mas constrangida com seus serzidos. Também se sentia com ele, não exatamente envergonhada, mas constrangida consigo mesma. Dolly estava pouco à vontade e tentou encontrar um assunto para conversar. Embora supusesse que, devido ao seu orgulho, elogios à sua casa e jardim certamente o desagradariam, ela ainda assim lhe disse o quanto gostava da casa dele. Sim, é um edifício muito bonito, no bom e velho estilo, disse ele. Gosto tanto do pátio em frente à escadaria. Sempre foi assim? Oh, não, disse ele e seu rosto se iluminou de prazer. Se você tivesse visto aquela corte na primavera passada, E ele começou, a princípio um tanto timidamente, mas cada vez mais envolvido pelo assunto à medida que prosseguia, a chamar a atenção dela para os vários detalhes da decoração de sua casa e jardim. Era evidente que, tendo dedicado muito esforço para melhorar e embelezar a sua casa, Vronsky sentia necessidade de exibir as melhorias para uma nova pessoa e estava genuinamente encantado com os elogios de Daria Alexandrovna. Se você quiser dar uma olhada no hospital e não estiver cansada, de fato, não é longe. Vamos? Disse ele, olhando para o rosto dela para se convencer de que ela não estava entediada. Você vem, Ana? Virou-se para ela. Nós iremos, não vamos? Ela disse, dirigindo-se a Sviajski. Mas não devemos deixar o pobre Vieslovski e o Tutkevich mofando lá no bote. Devemos enviá-los e avisá-los. Sim, este é um monumento que ele está erguendo aqui. Disse Ana, virando-se para Dolly com aquele sorriso malicioso de compreensão com o qual ela havia falado anteriormente sobre o hospital. Ah, é uma obra de real importância, disse Sviajski. Mas, para mostrar que não estava tentando se insinuar para Vronsky, prontamente acrescentou algumas observações levemente críticas. Eu me pergunto, porém, conde, disse ele, que enquanto você faz tanto pela saúde dos camponeses, você se interessa tão pouco pelas escolas. As escolas se tornaram algo comum, disse Vronsky. Você entende que não é por isso, mas acontece que meu interesse foi desviado para outro lugar. Por aqui, então, para o hospital? Disse ele, a Daria Alexandrovna, apontando para uma saída da avenida. As senhoritas abriram seus guarda-sóis e entraram no caminho lateral. Depois de descer várias curvas e passar por um pequeno portão, Daria Alexandrovna viu, em um terreno elevado à sua frente, um grande prédio vermelho de aparência pretensiosa, quase concluído. O telhado de ferro, ainda sem pintura, brilhava com um brilho ofuscante ao sol. Ao lado do prédio concluído, outro havia sido iniciado, cercado por andaimes. Operários de avental, em pé sobre andaimes, assentavam tijolos, despejavam argamassa de cubas e a alisavam com colheres de pedreiro. Como o trabalho fica rápido com você, disse Sviajski. Da última vez que estive aqui, o telhado não estava no lugar. No outono, tudo estará pronto. Por dentro, quase tudo está pronto, disse Ana. E que edifício novo é esse? Aquela é a casa do médico e do dispensário, respondeu Vronsky, vendo o arquiteto de paletó curto vindo em sua direção e, pedindo licença às senhoras, foi ao seu encontro. Ao contornar um buraco onde os operários estavam apagando a cal, ele parou com o arquiteto e começou a conversar calorosamente. A frente ainda está muito baixa, disse ele a Ana, que havia perguntado o que estava acontecendo. Eu disse que a fundação deveria ser levantada, disse Ana. Sim, claro que teria sido muito melhor, Ana Arkadievna, disse o arquiteto. Mas agora é tarde demais. Sim, tenho grande interesse, respondeu Ana Aisviagski, e expressava surpresa com seus conhecimentos de arquitetura. Este novo prédio deveria estar em harmonia com o hospital. Foi uma ideia tardia, iniciada sem um plano. Vronsky, tendo terminado sua conversa com o arquiteto, juntou-se às senhoras e as conduziu para dentro do hospital. Embora ainda estivessem trabalhando nas cornijas externas e pintando o térreo, no andar de cima quase todos os cômodos estavam prontos. Subindo a ampla escadaria de ferro fundido até o patamar, entraram na primeira sala grande. As paredes eram estucadas para parecer mármore. Enormes janelas de vidro laminado já estavam instaladas, apenas o piso de parquet ainda não estava terminado, e os carpinteiros, que estavam aplainando um bloco dele, deixaram o trabalho, tirando as faixas que prendiam seus cabelos para cumprimentar os nobres. Esta é a sala de recepção, disse Vronsky. Aqui haverá uma escrivaninha, mesas e bancos, e nada mais. Por aqui, vamos entrar por aqui. Não chegue perto da janela, disse Ana, experimentando a tinta para ver se estava seca. Alexei, a tinta já está seca, acrescentou. Da sala da recepção, eles foram para o corredor. Lá, Vronsky mostrou-lhes o mecanismo de ventilação de um sistema inovador. Em seguida, mostrou-lhes banheiras de mármore e camas com molas extraordinárias. Depois, mostrou-lhes as enfermarias. Uma após a outra, a despensa, a rouparia, depois o aquecedor de um novo modelo, depois os carrinhos, que não fariam barulho enquanto transportavam tudo o que era necessário pelos corredores, e muitas outras coisas. Sviajski, como um conhecedor dos últimos avanços mecânicos, apreciou tudo plenamente. Dolly simplesmente se maravilhava com tudo o que não tinha visto antes. E, ansiosa por entender tudo, fazia perguntas minuciosas sobre tudo, o que dava grande satisfação a Vronsky. Sim, imagino que este será o único exemplo de um hospital devidamente equipado na Rússia, disse Sviajski. E você, não quer uma enfermaria de internação? Perguntou Dolly. Isso é tão necessário no interior? Eu tenho muitas vezes. Apesar de sua cortesia habitual, Vronsky a interrompeu. Esta não é uma casa de repouso, mas um hospital para doentes, e destina-se a todas as doenças, exceto as infecciosas, disse ele. Ah, olhem só isso! E empurrou para Daria Alexandrovna uma cadeira para inválidos que acabara de ser encomendada para os convalescentes. Olhem! Sentou-se na cadeira e começou a movê-la. O paciente não consegue andar. Talvez ainda esteja muito fraco, ou tenha algo errado com as pernas. Mas precisa de ar e se move, rola sozinho. Daria Alexandrovna se interessava por tudo. Gostava muito de tudo, mas, acima de tudo, gostava do próprio Vronsky, com sua natural e simples ânsia. Sim, ele é um homem muito bom e simpático, pensou várias vezes, sem ouvir o que ele dizia, mas olhando para ele e penetrando em sua expressão, enquanto mentalmente se colocava no lugar de Ana. Ela gostava tanto dele naquele momento, com seu interesse ávido, que via como Ana podia estar apaixonada por ele. Capítulo 21. Não acho que a princesa está cansada e cavalos não lhe interessam, disse Vronsky a Ana, que queria ir para o estábulo, onde Sviajski desejava ver o novo garanhão. Vá você, enquanto eu acompanho a princesa para casa, e conversaremos um pouco. Disse ele. Se você quiser, acrescentou, virando-se para ela. Não sei nada sobre cavalos e ficarei encantada, respondeu Daria Alexandrovna, bastante surpresa. Ela viu no rosto de Vronsky que ele queria algo dela. Não estava enganada. Assim que passaram pelo pequeno portão de volta ao jardim, ele olhou na direção que Ana havia tomado e, certificando-se de que ela não podia ouvi-los nem vê-los, começou. Você acha que eu tenho algo a lhe dizer? disse ele, olhando-a com os olhos risonhos. Não estou errado em acreditar que você é amiga de Ana. Ele tirou o chapéu e, pegando o lenço, enxugou a cabeça que estava ficando calva. Darya Alexandrovna não respondeu, apenas o encarou com consternação. Quando ficou sozinha com ele, sentiu medo de repente. Seus olhos risonhos e sua expressão severa a assustaram. As mais diversas suposições sobre o que ele estava prestes a lhe dizer passaram pela sua cabeça. Ele vai me implorar para ir com eles e as crianças, e eu terei que recusar, ou criar um grupo que recebe Ana em Moscou, ou não seria Vassenka Veslovsky e suas relações com Ana, ou talvez sobre Kitty. E ele se sente culpado? Todas as suas conjecturas eram desagradáveis, mas ela não conseguia adivinhar o que ele realmente queria lhe dizer. Você tem tanta influência sobre Ana e ela gosta tanto de você, ele disse. Por favor, me ajude. Darya Alexandrovna olhou com timidez e indagação para o rosto enérgico dele, e sob as tilhas era continuamente iluminado. Em alguns pontos pela luz do sol, e depois voltava a se transformar em sombra completa. Ela esperou que ele dissesse mais alguma coisa, mas ele caminhava em silêncio ao seu lado, arranhando o cascalho com a bengala. Você veio nos ver, você, a única mulher entre as antigas amigas de Ana. Não conto com a princesa Bárbara, mas sei que fez isso não porque considere nossa situação normal, mas porque, compreendendo toda a dificuldade da situação, ainda a ama e quer ajudá-la. Entendi corretamente? Perguntou ele, olhando para ela. Oh, sim, respondeu Darya Alexandrovna, abaixando seu guarda-sol. Mas... Não, interrompeu ele e, inconscientemente, alheio à posição incômoda em que estava colocando sua companheira, parou abruptamente, de modo que ela também teve que parar. Ninguém sente mais profunda e intensamente do que eu toda a dificuldade da posição de Ana. E isso você pode muito bem compreender, se me der a honra de supor que eu tenha algum coração. Sou o culpado por essa posição e é por isso que a sinto. Eu entendo, disse Darya Alexandrovna, admirando involuntariamente a sinceridade e a firmeza com que ele disse isso. Mas receio. Só porque você se sente responsável, você exagera, disse ela. A posição dela é difícil, eu entendo muito bem. O mundo é um inferno, ele disse rapidamente, franzindo a testa sombriamente. Você não pode imaginar sofrimentos morais maiores do que os que ela passou em Petersburgo naquela quinzena, e eu imploro que acredite nisso. Sim, mas aqui, desde que nem Ana nem você sintam falta da sociedade. Sociedade, ele disse com desprezo. Como eu poderia sentir falta da sociedade? Até agora, e pode ser assim para sempre, você está feliz e em paz. Vejo em Ana que ela está feliz, perfeitamente feliz. Ela já teve tempo de me contar tanta coisa, disse Darya Alexandrovna sorrindo. E involuntariamente, ao dizer isso, no mesmo instante, uma dúvida lhe invadiu a mente se Ana era realmente feliz. Mas Vronsky, ao que parecia, não tinha dúvidas sobre isso. Sim, disse ele. Eu sei que ela se recuperou de todo o sofrimento. Ela está feliz. Ela está feliz no presente. Mas eu estou com medo do que nos espera. Com licença, você gostaria de continuar andando? Não me importo. Bem, então vamos sentar aqui. Darya Alexandrovna sentou-se num banco de jardim num canto da avenida. Ele levantou-se, encarando-a. Vejo que ela é feliz, repetiu ele. E a dúvida sobre se ela era feliz afundou-se ainda mais na mente de Darya Alexandrovna. Mas isso pode durar? Se agimos certo ou errado é outra questão, mas a sorte está lançada, disse ele, passando do russo para o francês. E estamos unidos para o resto da vida. Estamos unidos por todos os laços de amor que consideramos mais sagrados. Temos um filho, podemos ter outros filhos, mas a lei e todas as condições da nossa posição são tais que surgem milhares de complicações que ela não vê e não quer ver. E isso se pode compreender muito bem, mas eu não posso deixar de vê-las. Minha filha, por lei, não é minha filha, mas de Karenin. Não posso suportar essa falsidade, disse ele com um vigoroso gesto de recusa e lançou um olhar sombrio e inquisitivo para Daria Alexandrovna. Ela não respondeu, apenas o encarou. Então, ele continuou. Um dia, meu filho poderá nascer, e ele será legalmente um Karenin. Não será herdeiro de meu nome nem dos meus bens. E por mais felizes que sejamos em nossa vida familiar, e por mais filhos que venhamos a ter, não haverá um vínculo real entre nós. Eles serão Kareninos. Você pode compreender a amargura e o horror dessa situação. Tentei falar sobre isso com Ana, mas isso a irrita. Ela não entende e, para ela, eu não consigo falar abertamente sobre tudo isso. Agora, olhe para o outro lado. Sou feliz. Feliz com o amor dela, mas preciso ter uma ocupação. Encontrei uma ocupação e me orgulho do que estou fazendo. Considerando-a mais nobre do que as ocupações dos meus antigos companheiros na corte e no exército. E certamente não trocaria o trabalho que estou fazendo pelos deles. Estou trabalhando aqui, instalado em meu próprio lugar, e estou feliz e contente. E não precisamos de mais nada para nos fazer felizes. Amo meu trabalho aqui. Não se trata de um mero consolo, muito pelo contrário. Daria Alexandrovna percebeu que, nesse ponto da explicação, ele ficou confuso e ela não entendeu bem essa digressão, mas sentiu que, tendo começado a falar de assuntos que lhe eram caros, dos quais não podia falar com Ana, ele agora estava confessando tudo e que a questão de suas atividades no campo se enquadrava na mesma categoria de assuntos que lhe eram caros, como a questão de suas relações com Ana. Bem, vou continuar, disse ele, recompondo-se. O importante é que, enquanto trabalho, quero ter a convicção de que o que estou fazendo não morrerá comigo, de que terei herdeiros depois de mim. Isso eu não tenho. Imagine a situação de um homem que sabe que seus filhos, os filhos da mulher que ama, não serão seus, mas pertencerão a alguém que os odeia e não se importa com eles. Isso é horrível. Ele fez uma pausa, evidentemente muito comovido. Sim, de fato, eu vejo isso. Mas o que Ana pode fazer? Questionou Daria Alexandrovna. Sim, isso me leva ao objeto da minha conversa, disse ele, acalmando-se com esforço. Ana pode, depende dela, até mesmo para pedir legitimação ao czar, o divórcio é essencial. E isso depende de Ana. O marido dela concordou com o divórcio. Naquela época, seu marido já havia providenciado tudo. E agora, eu sei, ele não recusaria. Claro, disse ele sombriamente. É uma daquelas crueldades farisaicas das quais só homens tão insensíveis são capazes. Ele sabe da agonia que qualquer lembrança dele deve causar a ela. E, a conhecendo, deve ter uma carta dela. Posso entender que seja uma agonia para ela, mas o assunto é de tal importância que é preciso passar por cima de todas as sutilezas do sentimento. Ele e vai a boa e a existência de Ana e de seus filhos. Não vou falar de mim, embora seja difícil para mim, muito difícil. E é por isso, princesa, que estou me agarrando descaradamente a você como uma âncora de salvação. Ajude-me a convencê-la a escrever para ele e pedir o divórcio. Sim, claro, disse Daria Alexandrovna, sonhadora, lembrando-se vividamente de sua última entrevista com Alexei Alexandrovitch. Sim, claro, repetiu com decisão, pensando em Ana. Use sua influência com ela. Faça-a escrever. Eu não gosto. Quase não consigo falar sobre isso com ela. Muito bem, eu vou falar com ela. Mas como é que ela mesma não pensa nisso? disse Daria Alexandrovna e, por algum motivo, de repente, naquele momento, lembrou-se do estranho hábito novo de Ana de semicerrar os olhos. E lembrou-se de que Ana fechava as pálpebras justamente quando as questões mais profundas da vida eram tocadas. Como se ela semicerrasse os olhos para a própria vida, para não ver tudo, pensou Dolly. Sim, de fato, por mim e por ela, vou falar com ela, disse Dolly em resposta ao olhar de gratidão dele. E eles se levantaram e foram até a casa. Capítulo 22. Quando Ana encontrou Dolly em casa, ela olhou fixamente em seus olhos, como se a questionasse sobre a conversa que teve com Vronsky, mas não fez nenhuma pergunta com palavras. Acho que é hora do jantar, disse ela. Ainda não nos vimos. Estou pensando na noite. Agora quero ir me vestir. Imagino que você também. Todos nós nos molhamos nos prédios. Dolly foi para o seu quarto e achou graça. Trocar de roupa era impossível, pois ela já havia colocado o seu melhor vestido. Mas, para simbolizar de alguma forma seus preparativos para o jantar, pediu à criada que a escovasse, trocou os punhos e a gravata e colocou um pouco de renda na cabeça. É tudo o que posso fazer, disse ela, com um sorriso para Ana, que entrou com um terceiro vestido, novamente de extrema simplicidade. Sim, estamos sendo muito formais aqui, disse ela, como se estivesse se desculpando por sua magnificência. Alexei está encantado com a sua visita, como raramente acontece em qualquer lugar. Ele se apaixonou completamente por você, acrescentou. Você não está cansada? Não houve tempo para conversar sobre nada antes do jantar. Ao entrarem na sala de estar, encontraram a princesa Bárbara, já lá, e os cavalheiros da comitiva em sobrecasacas pretas. O arquiteto usava um fraque. Vronsky apresentou o médico e o mordomo à sua convidada. A arquiteta ele já havia apresentado no jantar. Um mordomo corpulento, resplandecente, com um queixo redondo e bem barbeado e uma gravata branca engomada, anunciou que o jantar estava pronto e as damas se levantaram. Vronsky pediu a Sviajski que acolhesse Anna Arkadievna e ofereceu o braço a Dolly. Vieslovsky foi mais rápido que Tushkevich ao oferecer o braço à princesa Bárbara, de modo que Tushkevich, o mordomo e o médico entraram sozinhos. O jantar, a sala de jantar, o serviço à mesa, o vinho e a comida não apenas combinavam com um tom geral de luxo moderno em toda a casa, mas pareciam ainda mais suntuosos e modernos. Daria Alexandrovna observava que esse luxo, que lhe era novo e, como uma boa dona de casa acostumada a administrar uma casa, embora nunca tivesse sonhado em adaptar nada que visse à sua própria casa, visto que tudo se resumia a um estilo de luxo muito superior ao seu, não conseguia deixar de examinar cada detalhe e se perguntar como e por quem tudo era feito. Vassienka Veslovski, seu marido, e até mesmo Sviajski, e muitas outras pessoas que ela conhecia, jamais teriam considerado essa questão e teriam acreditado prontamente no que todo anfitrião bem educado tenta fazer seus convidados sentirem, isto é, que tudo que está bem organizado em sua casa não lhe custou, como anfitrião, nenhum problema, mas vem por si só. Daria Alexandrovna sabia muito bem que nem mesmo o mingau para o café da manhã das crianças se produzia sozinho, e que, portanto, onde se mantinha um estilo de luxo tão complexo e magnífico, alguém precisava dar atenção especial à sua organização. E, pelo olhar com que Alexei Kirillovich perscrutava a mesa, pela maneira como acenava para o mordomo e oferecia a Daria Alexandrovna a escolha entre sopa fria e sopa quente, ela viu que tudo era organizado e mantido pelos cuidados do próprio dono da casa. Era evidente que tudo dependia tanto de Ana quanto de Vieslovsky. Ela, Sviajski, a princesa e Vieslovsky eram igualmente hóspedes, desfrutando alegremente do que lhes fora preparado. Ana foi a anfitriã apenas na condução da conversa. A conversa foi difícil para a dona da casa, sentada a uma pequena mesa com pessoas presentes, como o mordomo e o arquiteto, pertencentes a um mundo completamente diferente, lutando para não se deixar intimidar por uma elegância à qual não estavam acostumados e incapazes de manter uma grande participação na conversa geral. Mas Ana conduziu essa conversa difícil com seu tato e naturalidade habituais, e, de fato, o fez com verdadeiro prazer, como observou Daria Alexandrovna. A conversa começou sobre a remada que Tushkevich e Vieslovsky haviam feito sozinhos no barco, e Tushkevich começou a descrever as últimas regatas em Petersburgo no Yacht Club. Mas Ana, aproveitando a primeira pausa, imediatamente se voltou para o arquiteto para tirá-lo do silêncio. Nikolai Ivanitch ficou impressionado, disse ela, referindo-se a Sviavinsky, com o seu progresso que o novo edifício havia feito desde a última vez que ele estava aqui, mas eu estou lá todos os dias. E todos os dias me pergunto a velocidade com que ele cresce. É um trabalho de primeira qualidade, com Sua Excelência, disse o arquiteto com um sorriso. Ele era respeitoso e sereno, embora com um senso de dignidade. É uma questão muito diferente lidar com as autoridades distritais, onde seria preciso escrever maços de papéis. Aqui eu invoco o conde. E em três palavras resolvemos o assunto. O jeito americano de fazer negócios, disse Sviajski com um sorriso. Sim, lá eles constroem de forma racional. A conversa mudou para o abuso do poder político nos Estados Unidos, mas Ana rapidamente mudou de assunto para atrair o mordomo para a conversa. Você já viu uma máquina de colheita? Disse ela, dirigindo-se a Daria Alexandrovna. Tínhamos acabado de passar por lá para ver uma quando nos encontramos. É a primeira vez que eu vejo uma. Como eles funcionam? Perguntou Dolly. Exatamente como uma tesourinha, uma tábua e muitas tesourinhas. Assim. Ana pegou uma faca e um garfo em suas belas mãos brancas, cobertas de anéis, e começou a mostrar como a máquina funcionava. Era evidente que ela via que nada seria compreendido de sua explicação, mas, consciente de que sua fala era agradável e suas mãos belas, ela continuou explicando. Mas como pequenos canivetes, disse Vieslovsky, brincando, sem tirar os olhos dela. Ana deu um sorriso quase imperceptível, mas não respondeu. Não é verdade, Karl Fedorich? Que é como uma tesourinha? Disse ela ao mordomo. É uma coisa muito simples, e começou a explicar a construção da máquina. É uma pena que não seja encadernado também. Vi um na exposição de Viena, que é encadernado com arame, disse Sviajski. Seria mais rentável usá-lo. Isso depende. O preço do arame deve ser computado. E o alemão, despertado de sua taciturnidade, voltou-se para Vronsky. Isso pode ser calculado, Vossa Excelência. O alemão estava apenas apalpando o bolso onde estavam seus lápis e o caderno onde sempre escrevia, mas, lembrando-se de que estava jantando e observando o olhar frio de Vronsky, conteve-se. É muito complicado, dá muito trabalho, concluiu. Quando se quer ter o lucro, é preciso trabalho, disse Vassienka Veslovski, zombando do alemão. Ah, adoro alemão! Voltou a dirigir-se a Ana com o mesmo sorriso. Ora, basta! Ela disse com severidade brincalhona. Esperávamos encontrá-los nos campos, Vassili Semyonich, disse ela ao médico, um homem de aparência doentia. Você esteve lá? Fui lá, mas fugi, respondeu o médico com uma jocosidade sombria. Então você fez uma boa caminhada? Esplêndida. Bem, e como estava a velha? Espero que não esteja com tifo. Não é tifo, mas está piorando. Que pena, disse Ana, e tendo assim cumprido o dever de civilidade com seu círculo doméstico, ela se voltou para os seus próprios amigos. Seria uma tarefa difícil, no entanto, construir uma máquina com a sua descrição, Ana Arkadievna, disse Sviajski, em tom de brincadeira. Ah, não, por quê? Disse Ana com um sorriso que revelava que ela sabia que havia algo encantador em suas divagações sobre a máquina, algo que Sviajski havia notado. Esse novo traço de flerte juvenil causou uma impressão desagradável em Dolly. Mas o conhecimento de arquitetura de Ana Arkadievna é maravilhoso, disse Tushkevich. Sem dúvida, ouvi Ana Arkadievna falando ontem sobre plintos e camadas de proteção contra umidade, disse Vieslovsky. Entendi direito? Não há nada de maravilhoso nisso, quando se vê e ouve falar tanto, disse Ana. Mas, ouso dizer, você nem sabe do que são feitas as casas? Daria Alexandrovna viu que Ana não gostava do tom de brincadeira que existia entre ela e Vieslovsky, mas acabou aderindo contra sua vontade. Vronsky agiu nesse caso de forma bem diferente de Levin. Obviamente, não dava importância à tagarelice de Vieslovsky. Pelo contrário, encorajava suas brincadeiras. Vamos, diga-nos, Vieslovsky, como as pedras são mantidas juntas? Com cimento, é claro. Bravo! E o que é o cimento? Ah, algum tipo de pasta? Não, de massa de vidraceiro, disse Vieslovsky, provocando uma risada geral. Os presentes no jantar, com exceção do médico, do arquiteto e do mordomo, que permaneceram imersos em silêncio sombrio, mantiveram uma conversa sem pausas, desviando o olhar de um assunto, concentrando-se em outro e, às vezes, irritando um ou outro profundamente. Certa vez, Daria Alexandrovna sentiu-se profundamente magoada e ficou tão irritada que corou e se perguntou depois se havia dito algo extremo ou desagradável. Sviajski começou a falar de Levin, descrevendo sua estranha visão de que as máquinas são simplesmente perniciosas em seus efeitos sobre a agricultura russa. Não tenho o prazer de conhecer esse senhor Levin, disse Vronsky sorrindo, mas é bem provável que ele nunca tenha visto as máquinas que condena, ou, se viu e experimentou alguma, deve ter sido de um jeito estranho, alguma imitação russa, não uma máquina estrangeira. Que tipo de opinião alguém pode ter sobre tal assunto? Visões turcas, em geral, disse Vieslovsky, virando-se para Ana com um sorriso. Não posso defender as opiniões dele, disse Daria Alexandrovna, irritada, mas posso dizer que ele é um homem muito culto, e se estivesse aqui, saberia muito bem como responder a você, embora eu não seja capaz de fazê-lo. Gosto muito dele e somos grandes amigos, disse Sviajski, sorrindo bem-humorado. Mas, perdão, ele é um pouco tocado. Ele afirma, por exemplo, que conselhos distritais e juntas de arbitragem são inúteis, e ele não está disposto a participar de nada. É a nossa apatia russa, disse Vronsky, servindo água de uma garrafa gelada em um copo delicado com haste alta. Não temos noção dos deveres que nossos privilégios nos impõem, e por isso nos recusamos a reconhecer esses deveres. Não conheço um homem mais rigoroso no desempenho de seus deveres, disse Daria Alexandrovna, irritada com um tom de superioridade de Vronsky. Bom, de minha parte, prosseguiu Vronsky, que, evidentemente, por algum motivo, estava profundamente afetado pela conversa. Tal como sou, pelo contrário, sou extremamente grato pela honra que me deram, graças a Nikolai Ivanich, apontou para Sviajski, ao me elegerem juiz de paz. Considero que, para mim, um dever de estar presente na sessão, de julgar uma discussão de camponeses sobre um cavalo, É tão importante quanto qualquer coisa que eu possa fazer. E considerarei uma honra se me elegerem para o Conselho Distrital. Só assim poderei pagar pelas vantagens que desfruto como proprietário de terras. Infelizmente, eles não entendem o peso que os grandes proprietários de terras deveriam ter no Estado. Era estranho para Darya Alexandrovna ouvir quão serenamente e confiante ele estava de que estava certo a sua mesa. Ela pensava em como Levin, que acreditava no oposto, era igualmente positivo em suas opiniões em sua mesa, mas ela amava Levin e por isso estava do lado dele. Então, podemos contar com você, Conde, para as próximas eleições? Disse Sviajski. Mas você precisa vir um pouco antes, para estar no local no dia 8. Se me der a honra de ficar aqui, por favor. Concordo bastante com o Sr. Belferrer, disse Ana, embora não exatamente no mesmo sentido que ele, acrescentou com um sorriso. Receio que tenhamos demasiadas destas funções públicas nesses últimos tempos. Tal como antigamente havia tantos funcionários do governo que era preciso chamar um funcionário para cada coisa, agora todos cumprem algum tipo de função pública. Alexei está aqui há 6 meses e é membro, creio eu, de 5 ou 6 órgãos públicos diferentes. Da maneira que vão as coisas, todo o tempo será desperdiçado com isso, e receio que, com tamanha multiplicidade desses órgãos, eles acabem por ser apenas uma formalidade. De quantos é membro, Nikolai Ivanich? Voltou-se para Sviajski. Mais de 28, mais de 20, imagino. Ana falava de forma leve, mas a irritação era perceptível em seu tom. Darya Alexandrovna, observando Ana e Vronsky atentamente, percebeu isso instantaneamente. Percebeu também que, enquanto falava, o rosto de Vronsky imediatamente assumira uma expressão séria e obstinada. Percebendo isso, e que a princesa Varvara imediatamente se apressou em mudar de assunto, falando de conhecidos de Petersburgo, e lembrando-se do que Vronsky havia dito, sem conexão aparente, no jardim de seu trabalho no campo, Dolly supôs que essa questão de atividade pública estivesse ligada a algum profundo desentendimento privado entre Anna e Vronsky. O jantar, o vinho, a decoração de mesa, tudo era muito bom, mas tudo parecia o que Darya Alexandrovna tinha visto em jantares e bailes formais, que nos últimos anos se tornaram completamente desconhecidos para ela. Tudo tinha o mesmo caráter impessoal e restrito, e assim, em um dia comum e em pequeno círculo de amigos, causou uma impressão desagradável nela. Depois do jantar, sentaram-se no terraço e, em seguida, jogaram tênis de grama. Os jogadores, divididos em 2 grupos, posicionaram-se em lados opostos de uma rede bem esticada, com varas douradas, sobre um campo de croquet cuidadosamente nivelado e compactado. Darya Alexandrovna tentou jogar, mas demorou muito para entender o jogo, e quando finalmente o entendeu, estava tão cansada que se sentou com a princesa Varvara e simplesmente observou os jogadores. Seu parceiro, Tushkevich, também desistiu de jogar, mas os outros continuaram jogando por um longo tempo. Sviajski e Vronsky jogaram muito bem e com seriedade. Observavam atentamente as bolas que lhe eram dadas e, sem pressa para não atrapalhar um ao outro, corriam habilmente até elas. Esperavam o rebote e as devolviam por cima da rede com muita precisão. Vieslovski jogou pior que os outros. Ele estava muito ansioso, mas mantinha os jogadores animados com seu bom humor. Suas risadas e gritos não paravam. Assim como os outros homens do grupo, com a permissão das damas, ele tirou o casaco e sua figura sólida e atraente, em mangas de camisa branca, com o rosto vermelho e suado e seus movimentos impulsivos, formou uma imagem que ficou gravada vividamente na memória. Quando Darya Alexandrovna estava deitada na cama naquela noite, assim que fechou os olhos, viu Vassienka Vieslovski voando pelo campo de croquet. Durante o jogo, Darya Alexandrovna não estava se divertindo. Não gostava do tom de brincadeira que se mantinha o tempo todo entre Vassienka Veslovsky e Anna, nem da falta de naturalidade de adultos, sozinhos e sem filhos, brincando de uma brincadeira de criança. Mas, para não interromper a festa e, de alguma forma, passar o tempo depois de um descanso, voltou a jogar e fingir estar gostando. Durante todo o dia, teve a impressão de estar atuando em teatro com atores mais inteligentes do que ela, e que sua atuação ruim estava estragando toda a apresentação. E era com a intenção de ficar 2 dias se tudo corresse bem. Mas à noite, durante o jogo, decidiu que voltaria para casa no dia seguinte. Os cuidados e preocupações maternais, que tanto odiara na viagem, agora, depois de um dia sem eles, a afetavam sob uma luz completamente diferente e a tentavam a voltar a eles. Quando, depois do chá da tarde e de uma remada noturna no barco, Darya Alexandrovna foi sozinha para seu quarto, tirou o vestido e começou a arrumar seu cabelo ralo para a noite. Ela sentiu uma grande sensação de alívio. Era absolutamente desagradável para ela pensar que Anna viria vê-la imediatamente. Ela ansiava por ficar sozinha com seus próprios pensamentos. Capítulo 23. Dolly estava prestes a ir para a cama quando Anna entrou para vê-la, vestida para a noite. Ao longo do dia, Anna começara várias vezes a falar de assuntos que lhe eram caros. E todas as vezes, após algumas palavras, parava. Depois, a sós, conversaremos sobre tudo. Tenho tanta coisa para lhe contar, dizia ela. Agora estavam sozinhas, e Anna não sabia o que falar. Sentou-se à janela, olhando para Dolly e repassando mentalmente todo o estoque de conversas íntimas que antes pareciam tão inesgotáveis, e não encontrou nada. Naquele momento, pareceu-lhe que tudo já havia sido dito. Bem, e a Kitty? Disse ela, com um suspiro pesado, olhando penitente para Dolly. Diga a verdade, Dolly. Ela não está brava comigo? Com raiva? Ah, não, disse Darya Alexandrovna, sorrindo. Mas ela me odeia, me despreza. Ah, não. Mas você sabe que esse tipo de coisa não tem perdão? Sim, eu sei, disse Anna, virando-se e olhando pela janela aberta. Mas eu não tive culpa. E quem é o culpado? Qual o significado de ser culpado? Poderia ter sido diferente? O que você acha? Será que você não se tornou esposa de Stiva? Sério, eu não sei. Mas é isso que eu quero que você me diga. Sim. Mas ainda não terminamos sobre a Kitty. Ela está feliz? Dizem que ele é um homem muito bom. Ele é muito mais do que bom. Não conheço homem melhor. Ah, como estou feliz! Fico muito feliz em saber disso, repetiu ela. Dolly sorriu. Fale-me sobre você. Temos muito o que conversar e eu conversei com. Dolly não sabia como chamá-lo. Achava estranho chamá-lo de Conde ou de Alexei Kirilovitch. Com Alexei, disse Anna. Eu sei do que vocês conversaram, mas eu queria perguntar diretamente o que você pensa de mim, sobre minha vida. Como é que eu vou dizer isso logo de cara? Eu realmente não sei. Não, diga-me, mesmo assim, você vê a minha vida, mas não se esqueça de que nos vê no verão, quando veio até nós e não estávamos sozinhos. Mas chegamos aqui no início da primavera, vivemos completamente sozinhos e ficaremos sozinhos novamente, e não desejo nada melhor. Mas imagine-me vivendo sozinha sem ele, sozinha e. Isso será. Vejo por tudo que isso se repetirá com frequência, e ele passará metade do tempo fora de casa, disse ela, levantando-se e sentando-se perto de Dolly. Claro, interrompeu Dolly, que teria respondido. Claro que eu não vou tentar mantê-lo à força. Eu não o mantenho, de fato. As corridas estão chegando, os cavalos dele estão correndo, ele logo irá. Estou muito feliz. Mas pense em mim, imagine minha posição. Mas de que adianta falar sobre isso? Ela sorriu. Bem, Sobre o que ele conversou com você? Ele falou sobre algo que eu mesma queria falar, e por isso é fácil para mim ser sua defensora. Sobre se não há uma possibilidade, se você não poderia... Daria Alexandrovna hesitou. Correto. Melhore sua posição. Você sabe como eu vejo isso, mas mesmo assim, se possível, você deveria se casar. Divórcio, você quer dizer? Disse Ana. Você sabia que a única mulher que me veio ver em Petersburgo foi Betsy Tverskaya? Você a conhece, é claro. No fundo, ela é a mulher mais depravada que existe. Ela teve um caso com Tutkevich, enganando o marido da maneira mais vil. E ela me disse que não se importava em me conhecer enquanto minha situação fosse irregular. Não imagine que eu compararia... Eu te conheço, querida, mas não pude deixar de me lembrar... Bem, então, o que ele disse a você? Ela repetiu. Ele disse que estava infeliz por sua causa e pela dele. Talvez você diga que é egoísmo, mas que egoísmo legítimo e nobre? Ele quer, antes de tudo, legitimar a filha, ser seu marido e ter direito legal sobre você. Que esposa, que escrava pode ser tão completamente escrava quanto eu na minha posição? Ela perguntou sombriamente. A principal coisa que ele deseja que você não sofra. Isso é impossível. E então? Bem, e o desejo mais legítimo, ele deseja que seus filhos tenham um nome? Que crianças? Disse Ana, sem olhar para Dolly e semicerrando os olhos. N e os que virão? Ele não precisa se preocupar com isso. Eu não terei mais filhos. Como você sabe que não vai? Eu não farei isso. Porque não quero. E apesar de toda a sua emoção, Ana sorriu ao perceber a expressão ingênua de curiosidade, admiração e horror no rosto de Dolly. O médico me disse depois da minha doença. Impossível, disse Dolly, arregalando os olhos. Para ela, essa foi mais uma daquelas descobertas cujas consequências e deduções são tão imensas que tudo o que se sente no primeiro instante é que é impossível assimilar tudo. E que será preciso refletir muito, muito sobre isso. Essa descoberta que repentinamente lançou luz sobre todas aquelas famílias de uma ou duas crianças, que até então lhe eram tão incompreensíveis, despertou tantas ideias, reflexões e emoções contraditórias que ela não teve nada a dizer e simplesmente olhou para Ana com os olhos arregalados e maravilhados. Era exatamente isso que ela sonhou. Mas agora, ao descobrir que era possível, ficou horrorizada. Sentia que era uma solução simples demais para um problema complicado demais. Isso não é imoral? Foi tudo o que ela disse após uma breve pausa. Ora, por quê? Pense bem, eu tenho uma escolha entre duas alternativas. Ou ficar grávida, que é inválida, ou ser amiga e companheira do meu marido. Praticamente, meu marido, é claro, disse Ana. Em um tom intencionalmente superficial e frívolo. Sim, sim, disse Daria Alexandrovna, ouvindo os mesmos argumentos que usara para si mesma, e não encontrando neles a mesma força de antes. Para você, para outras pessoas, disse Ana, como se estivesse adivinhando seus pensamentos. Pode haver motivos para hesitar, mas para mim, você precisa considerar que eu não sou a esposa dele. Ele me ama enquanto me ama. E como vou manter o amor dele? Não assim. Ela moveu as mãos brancas em uma curva diante da cintura com extraordinária rapidez, como acontece em momentos de excitação. Ideias e lembranças irromperam na cabeça de Daria Alexandrovna. Eu não conservei minha atração por Stiva, pensou ela. Ele me deixou por outras e a primeira mulher por quem ele me traiu não o manteve, sendo sempre bonita e animada. Ele a abandonou e tomou outra. E pode Ana atrair e manter o Conde Vronsky dessa maneira? Se é isso que ele procura, encontrará vestidos e maneiras ainda mais atraentes e encantadoras. E por mais brancos e belos que sejam seus braços nus, por mais belos que sejam sua figura completa e seu rosto ansioso sob seus cachos negros, ele encontrará algo ainda melhor. Assim como meu marido repugnante, Lamentável e encantador, encontrou outra. Dolly não respondeu, apenas suspirou. Anna percebeu o suspiro, indicando discordância, e continuou. Em seu arsenal, ela tinha outros argumentos tão fortes que nenhuma resposta poderia ser dada a eles. Você diz que isso não é certo? Mas você precisa considerar, ela continuou. Você se esquece da minha posição, como posso desejar filhos nessa maneira? Não estou falando de sofrimento, eu não tenho medo disso. Pense apenas, o que os meus filhos serão? Crianças infelizes que terão que levar o nome de um estranho? Pelo simples fato de terem nascido, serão forçadas a se envergonhar de sua mãe, de seu pai, de seu nascimento. Mas é justamente por isso que o divórcio é necessário. Mas Ana não a ouviu. Ansiava por dar voz a todos os argumentos com os quais tantas vezes se convencera. Para que me é dada a razão, se não a utilizo para evitar trazer seres infelizes ao mundo? Ela olhou para Dolly, mas sem esperar resposta, continuou. Eu sempre sentiria que havia prejudicado essas crianças infelizes, disse ela. Se não são, pelo menos não são infelizes, ao passo que, se as são, a culpa será minha. Esses eram exatamente os argumentos que Daria Alexandrovna usara em suas próprias reflexões, mas ela os ouvia sem compreendê-los. Como se pode fazer mal a criaturas que não existem? Pensou. E de repente lhe ocorreu a ideia, se é possível em quaisquer circunstâncias, ter sido melhor para seu Grisha favorito se ele nunca tivesse existido. E isso lhe pareceu tão selvagem, tão estranho, que ela balançou a cabeça para afastar aquele emaranhado de ideias loucas e turbilhonantes. Não, eu não sei, não está certo. Foi tudo o que ela disse, com uma expressão de desgosto no rosto. Sim. Mas não se esqueça de que você e eu. E além disso, acrescentou Ana, apesar da riqueza de seus argumentos e da pobreza das objeções de Dolly, parecendo ainda admitir que não estava certo. Não se esqueça do ponto principal. Eu não estou agora na mesma posição que você. Para você, a questão é: você deseja não ter mais filhos, enquanto para mim é: eu desejo tê-los. E essa é uma grande diferença. Você precisa entender que eu não posso desejar isso na minha posição. Daria Alexandrovna não respondeu. De repente, sentiu que havia se distanciado de Ana, que havia entre elas uma barreira de questões sobre as quais jamais poderiam concordar e sobre as quais era melhor não falar. Capítulo 24. Então há ainda mais motivos para você legalizar sua posição, se possível, disse Dolly. Sim, se possível, disse Ana, falando de repente num tom completamente diferente, contido e triste. Certamente você não quer dizer que o divórcio é impossível. Disseram-me que seu marido consentiu. Dolly, não quero falar sobre isso. Ah, então não vamos. Apressou-se a dizer Daria Alexandrovna, notando a expressão de sofrimento no rosto de Ana. Só vejo que você tem uma visão muito sombria das coisas. Eu? De jeito nenhum. Estou sempre radiante e feliz. Sabe, eu faço as paixões. Wieslowski. Sim, para dizer a verdade, não gosto do tom de Wieslowski, disse Daria Alexandrovna, ansiosa para mudar de assunto. Ah, isso é bobagem. Isso diverte o Alexei, só isso. Mas ele é um menino e está sob meu controle. Sabe, eu transformo como quero. É como poderia ser com sua Grisha, Dolly. Ela mudou de assunto de repente. Você diz que eu tenho uma visão muito sombria das coisas. Você não consegue entender. É horrível demais. Eu tento não ter nenhuma visão disso. Mas acho que você deveria. Você deveria fazer tudo o que puder. Mas o que eu posso fazer? Nada. Você me disse para casar com Alexia e diz que eu não penso nisso. Eu penso nisso, repetiu ela, e um rubor lhe subiu ao rosto. Ela se levantou. Endireitou o peito e suspirou pesadamente. Com passos leves, começou a andar de um lado para o outro no quarto, parando de vez em quando. Eu não penso nisso. Não passo um dia, uma hora sem que eu pense nisso, e me culpo por pensar nisso. Porque pensar nisso pode me enlouquecer? Me enlouquecer? Repetiu ela. Quando penso nisso, não consigo dormir sem morfina. Mas não importa. Vamos conversar em voz baixa. Me disseram o divórcio. Em primeiro lugar, ele não me dá o divórcio. Ele está sob a influência da Condessa Lídia Ivanovna agora. Daria Alexandrovna, sentada ereta em uma cadeira, virou a cabeça, seguindo Ana com uma expressão de sofrimento solidário. Você deveria tentar, ela disse suavemente. Suponho que eu faça uma tentativa. O que isso significa? Disse ela, evidentemente dando voz a um pensamento mil vezes refletido e decorado. Significa que eu, o odiando, mas ainda reconhecendo que o prejudiquei, e o considero magnânimo, me humilho para lhe escrever, bem, suponha que eu faça o esforço, eu faço. Ou recebo uma recusa humilhante, ou consentimento. Bem, eu recebi o consentimento dele, digamos. Ana estava naquele momento no fundo da sala e parou ali, mexendo na cortina da janela. Recebo o consentimento dele, mas meu filho, não vão entregá-lo a mim? Ele crescerá me desprezando, com o pai, a quem abandonei. Veja, eu amo. Igualmente, eu acho, mas ambos mais do que a mim mesma. Duas criaturas, Serioja e Alexei. Ela saiu para o meio da sala e ficou de frente para Dolly, com os braços firmemente cruzados sobre o peito. Em seu roupão branco, sua figura parecia mais imponente e ampla do que o normal. Ela abaixou a cabeça e, com os olhos brilhantes e úmidos, olhou por baixo das sobrancelhas para Dolly, uma pequena e magra figura lamentável, em seu hobby remendado e touca de dormir, tremendo de emoção. Só amo essas duas criaturas, e uma exclui a outra. Não posso tê-las juntas, e é a única coisa que quero. E como não posso ter isso, não me importo com o resto. Não me importo com nada. Nada, na verdade. E isso vai acabar de um jeito ou de outro, e por isso eu não posso... Não gosto de falar sobre isso. Então, não me culpe. Não me julgue por nada. Você não consegue, com seu coração puro, entender tudo o que eu estou sofrendo. Ela se aproximou, sentou-se ao lado de Dolly e, com um olhar culpado, olhou para o rosto dela e pegou sua mão. O que você está pensando? O que você está pensando de mim? Não me despreze. Eu não mereço o seu desprezo. Estou simplesmente infeliz. Se alguém está infeliz... Sou eu, articulou ela e, virando-se, desatou a chorar. Deixada sozinha, Daria Alexandrovna rezou suas orações e foi para a cama. Sentiu por Ana de todo o coração enquanto falava com ela, mas agora não conseguia se forçar a pensar nela. As lembranças de casa e dos filhos lhe vinham à mente com um encanto peculiar, completamente novo para ela. Com uma espécie de novo brilho, aquele mundo próprio lhe parecia agora tão doce e precioso que ela não passaria de forma alguma um dia a mais fora dele e decidiu que certamente voltaria no dia seguinte. Enquanto isso, Ana voltou ao seu quarto, pegou uma taça de vinho e pingou nela algumas gotas de um remédio cujo ingrediente principal era morfina. Depois de beber tudo e ficar sentada por um tempo, ela foi para o quarto mais tranquila e alegre. Quando ela entrou no quarto, Vronsky olhou-a atentamente. Procurava vestígios da conversa que, por ter permanecido tanto tempo no quarto de Dolly, sabia que ela devia ter tido com ela. Mas, em sua expressão de excitação contida e de uma espécie de reserva, ele não conseguiu encontrar nada além da beleza que sempre o enfeitiçava de novo. Embora estivesse acostumado a ela, a consciência dela e o desejo de que ela o afetasse. Ele não queria perguntar sobre o que estavam conversando, mas esperava que ela lhe contasse algo por conta própria. Mas ela apenas disse: Fico tão feliz que você goste de Dolly. Você gosta, não é? Eu a conheço há muito tempo, sabe? Ela tem um coração muito bom, suponho. Mas é excessivamente terra a terra. Mesmo assim, estou muito feliz em vê-la. Ele pegou a mão de Ana e olhou interrogativamente em seus olhos. Interpretando mal o olhar, ela sorriu para ele. Na manhã seguinte, apesar dos protestos de seus anfitriões, Daria Alexandrovna preparou-se para a viagem de volta. O cocheiro de Liev, com seu casaco nada novo e chapéu surrado, com seus cavalos descombinados e sua carruagem com paralamas remendados, dirigiu-se com sombria determinação para o acesso coberto de cascalho. Daria Alexandrovna não gostou de se despedir da princesa Bárbara e dos cavaleiros do grupo. Depois de um dia juntos, tanto ela quanto seus anfitriões estavam nitidamente cientes de que não se davam bem e que era melhor não se encontrarem. Apenas Ana estava triste. Ela sabia que agora, com a partida de Dolly, ninguém mais despertaria em sua alma os sentimentos que haviam sido despertados pela conversa. Doía-lhe despertar esses sentimentos, mas, ainda assim, ela sabia que essa era a melhor parte de sua alma e que essa parte de sua alma seria rapidamente sufocada pela vida que ela estava levando. Enquanto dirigia para o campo aberto, Daria Alexandrovna teve uma deliciosa sensação de alívio e sentiu-se tentada a perguntar aos dois homens como eles tinham gostado de estar na casa de Vronsky, quando, de repente, o cocheiro, Philip, expressou-se sem ser perguntado. Eles podem estar cheios de riquezas, mas 3 potes de aveia foi tudo que nos deram. Tudo se acalmou até não sobrar um grão sequer, nem o canto do galo. O que são 3 potes? Uma mera garfada? E a aveia agora está reduzida a 45 copeques. Em nossa casa, sem medo, todos podem comer o quanto quiserem. O mestre é um idiota, acrescentou o escriturário. Bem, você gostou dos cavalos deles? Perguntou Dolly. Os cavalos? Não há duas opiniões sobre eles. E a comida era boa. Mas me pareceu meio monótono lá, Daria Alexandrovna. Não sei o que você achou, disse ele, virando seu rosto bonito e bem-humorado para ela. Eu também pensei. Bem, vamos voltar para casa à noite? É, temos que fazer isso. Ao chegar em casa e encontrar todos muito satisfeitos e particularmente encantadores, Daria Alexandrovna começou com grande animação a contar-lhes como havia chegado, como a haviam recebido calorosamente, sobre o luxo e o bom gosto em que os Vronskys viviam e sobre suas recreações. E ela não permitiria que uma palavra fosse dita contra eles. É preciso conhecer Anna e Vronsky. Agora eu o conheço melhor, para ver como eles são gentis e tocantes, disse ela, falando agora com perfeita sinceridade e esquecendo a vaga sensação de insatisfação e constrangimento que experimentou ali. Capítulo 25. Vronsky e Anna passaram todo o verão e parte do inverno no campo, vivendo exatamente nas mesmas condições e sem tomar nenhuma providência para se divorciar. Era um acordo entre eles que não deveriam viajar para lugar nenhum, mas ambos sentiam que, quanto mais tempo vivessem sozinhos, especialmente no outono, sem hóspedes em casa, não suportariam mais aquela existência e que teriam que mudá-la. A vida deles era aparentemente tal que nada melhor poderia ser desejado. Tinham a mais completa abundância de tudo. Tinham um filho e ambos tinham ocupação. Ana dedicava o mesmo cuidado à sua aparência quando não recebiam visitas e lia bastante, tanto romances quanto a literatura séria da moda. Encomendava todos os livros elogiados nos jornais e revistas estrangeiras que recebia e os lia com aquela atenção concentrada que só se dá ao que se lê em reclusão. Além disso, todos os assuntos de interesse de Vronsky ela estudava em livros e revistas especializadas, de modo que ele frequentemente a procurava diretamente com perguntas relacionadas à agricultura ou arquitetura, às vezes até mesmo com questões relacionadas à criação de cavalos ou esportes. Ele ficava impressionado com o conhecimento dela, com a memória dela, e a princípio estava disposto a duvidar, a pedir confirmação de seus fatos, e ela encontrava o que ele pedia em algum livro e o mostrava. A construção do hospital também a interessava. Ela não apenas ajudou, mas planejou e sugeriu muita coisa ela mesma. Mas seu principal pensamento ainda era consigo mesma, o quanto era querida por Vronsky, quanto poderia compensá-lo por tudo o que ele havia renunciado. Vronsky apreciava esse desejo não apenas de agradá-lo, mas de servi-lo, que se tornara o único objetivo de sua existência, mas, ao mesmo tempo, cansou-se das armadilhas amorosas nas quais ela tentava prendê-lo. Com o passar do tempo, ele se vendo cada vez mais preso nessas armadilhas, teve um desejo cada vez maior, não tanto de escapar delas, mas de verificar se elas impediam a sua liberdade. Não fosse por esse desejo crescente de ser livre, de não ter cenas toda vez que quisesse ir à cidade para uma reunião ou uma corrida, Vronsky estaria perfeitamente satisfeito com a sua vida. O papel que assumiu, o papel de rico proprietário de terras, alguém daquela classe que deveria ser o próprio coração da aristocracia russa, era inteiramente do seu agrado. E agora, depois de passar 6 meses nesse papel, ele obtinha ainda maior satisfação. E a administração de sua propriedade, que o ocupava e absorvia cada vez mais, era extremamente bem-sucedida. Apesar das imensas somas que lhe custava com o hospital, com as máquinas, com as vacas encomendadas da Suíça e muitas outras coisas, ele estava convencido de que não estava desperdiçando, mas aumentando seus bens. Em todos os assuntos que afetavam a renda, as vendas de madeira, trigo e lã, o arrendamento de terras, Vronsky era firme, como uma rocha, e sabia muito bem como manter os preços altos. Em todas as operações em grande escala, nesta e em suas outras propriedades, ele se ateve aos métodos mais simples, sem risco, e nos mínimos detalhes, era cuidadoso e exigente ao extremo. Apesar de toda a astúcia e a engenhosidade do administrador alemão, que tentava induzi-lo a comprar, fazendo com que sua estimativa inicial fosse sempre muito maior do que o realmente necessário, e em seguida alegando a Vronsky que poderia conseguir o produto mais barato e assim obter lucro, Vronsky não cedeu. Ouviu seu administrador, o interrogou e só concordou com suas sugestões quando o implemento a ser encomendado ou construído era o mais novo, ainda desconhecido na Rússia e suscetível de causar admiração. Salvo tais exceções, decidiu aumentar o investimento apenas quando houvesse excedente e, ao fazer tal investimento, dedicou-se aos mínimos detalhes e insistiu em obter o melhor custo-benefício, de modo que, pelo método com que administrava seus negócios, ficava claro que não estava desperdiçando, mas aumentando seus recursos. Em outubro, ocorreram eleições provinciais na província de Kaczyński, onde estavam as propriedades de Vronsky, Sviajski, Kuznichev, Oblonsky e uma pequena parte das terras de Lievin. Essas eleições atraíam a atenção pública por diversas circunstâncias a elas relacionadas e também por parte dos participantes. Havia muita conversa sobre elas e grandes preparativos estavam sendo feitos para elas. Pessoas que nunca compareceram às eleições vinham de Moscou, de Petersburgo e do exterior para comparecer. Vronsky havia prometido a Sviajski que iria a elas há muito tempo. Antes das eleições, Sviajski, que frequentemente visitava Vozdvizhenskoy, foi de carro buscar Vronsky. No dia anterior, quase houve uma discussão entre Vronsky e Anna sobre a proposta de expedição. O tempo estava extremamente nublado, típico de outono, tão sombrio no país, e assim, preparando-se para uma briga, Vronsky, com uma expressão dura e fria, informou Anna de sua partida, pois nunca havia falado com ela antes. Mas, para sua surpresa, Anna aceitou a informação com grande compostura e apenas perguntou quando ele voltaria. Ele a olhou, fixamente, sem saber explicar essa compostura. Ela sorriu ao vê-lo. Ele sabia que ela tinha esse jeito de se isolar e sabia que isso só acontecia quando ela decidia fazer algo sem que ele soubesse de seus planos. Ele tinha medo disso, mas estava tão ansioso para evitar uma cena que manteve as aparências e acreditava, com quase sinceridade, naquilo em que ansiava por acreditar, a sensatez dela. Espero que você não fique entediada. Espero que não, disse Anna. Ontem ganhei uma caixa de livros da Gautier. Não, não vou ficar entediada. Ela está tentando adotar esse tom, e tanto melhor, pensou ele, senão seria a mesma coisa repetidamente. E ele partiu para as eleições sem pedir a ela uma explicação franca. Era a primeira vez, desde o início da intimidade, que ele se separava dela sem uma explicação completa. De um ponto de vista, isso o incomodava, mas por outro, sentia que era melhor assim. No início, como desta vez, haverá algo indefinido, repetido, e depois ela se acostumará. De qualquer forma, posso abrir mão de qualquer coisa por ela, menos da minha independência masculina, pensou. Capítulo 26. Em setembro, Levin mudou-se para Moscou para o confinamento de Kitty. Ele havia passado um mês inteiro em Moscou sem nada para fazer quando Sergei Ivanovich, que possuía propriedades na província de Kachin e se interessava muito pela questão das eleições que se aproximavam, preparou-se para ir às urnas. Convidou seu irmão, que tinha direito ao voto no distrito de Selesnevsky, para acompanhá-lo. Levin, além disso, precisava tratar, em Kachin, de negócios extremamente importantes relacionados à tutela de terras e ao recebimento de certa quantia em dinheiro para o resgate de sua irmã, que estava no exterior. Levin ainda hesitou, mas Kitty, que viu que ele estava entediado em Moscou e o incitou a ir, encomendou-lhe, por conta própria, o uniforme de nobre adequado, que custou 7 libras. E essas 7 libras pagas pelo uniforme foram o principal motivo que finalmente levou Levin a ir. Ele foi então para Kachin. Levin estivera 6 dias em Kachin, visitando a assembleia todos os dias e atarefadamente ocupado com os negócios da irmã, que ainda se arrastavam. Os marechais distritais da nobreza estavam todos ocupados com as eleições e era impossível realizar a coisa mais simples que dependia do tribunal de tutela. A outra questão, o pagamento das quantias devidas, também enfrentava dificuldades. Após longas negociações sobre os detalhes legais, o dinheiro finalmente estava pronto a ser pago, mas o tabelião, uma pessoa muito prestativa, não pôde entregar a ordem, pois ela precisava da assinatura do presidente. E o presidente, embora não tivesse transferido suas funções para um deputado, estava nas eleições. Todas essas negociações preocupantes, essas intermináveis idas de um lugar a outro, e conversas com pessoas agradáveis e excelentes, que percebiam perfeitamente a situação desagradável do peticionário, mas eram impotentes para ajudá-lo, todos esses serviços e esforços, que não produziram resultado, levaram Levin a um sentimento de miséria semelhante ao desamparo mortificante que se experimenta em sonhos quando se tenta usar a força física. Ele sentia isso com frequência ao conversar com seu advogado, o mais bondoso. Este advogado fez, ao que parecia, tudo o que pôde e se esforçou ao máximo para livrá-lo de suas dificuldades. Eu lhe digo o que você pode tentar, disse ele mais de uma vez. Vá até fulano e fulano. E o advogado traçou um plano regular para contornar o ponto fatal que atrapalhava tudo. Mas ele acrescentava imediatamente: De qualquer forma, vai significar algum atraso, mas você pode tentar. E Levin tentou e foi. Todos foram gentis e educados, mas o ponto evitado pareceu ressurgir no final, e novamente, para barrar o caminho. O que era particularmente penoso era que Levin não conseguia entender com quem ele estava lutando, de quem era o interesse de que o seu negócio não fosse feito, e isso ninguém parecia saber. O advogado certamente não sabia. Se Levin pudesse entender o porquê, assim como viu por que só pôde entrar na bilheteria de uma estação ferroviária em fila indiana, não teria sido tão vexatório e cansativo para ele. Mas, com os obstáculos que o confrontavam em seus negócios, ninguém conseguia explicar por que existiam. Mas Levin havia mudado muito desde seu casamento. Ele era paciente, e se não conseguia entender por que tudo estava organizado daquele jeito, dizia a si mesmo que não podia julgar sem saber tudo sobre isso, e que muito provavelmente era assim e tentava não se preocupar. Ao comparecer às eleições e participar delas, ele tentava não julgá-las, não se opor a elas, mas compreender o mais plenamente possível a questão que absorvia com tanta seriedade e ardor homens honestos e excelentes a quem respeitava. Desde seu casamento, Lieven havia revelado tantos aspectos novos e sérios da vida que antes, devido à sua atitude frívola, pareciam sem importância, que também na questão das eleições, ele assumiu e tentou encontrar algum significado sério. Sergei Ivanovitch lhe explicou o significado e o objetivo da revolução proposta nas eleições. O marechal da província, em cujas mãos a lei havia confiado o controle de tantas funções públicas importantes, a tutela dos bairros, o mesmo departamento que estava dando tanto trabalho a Lieven naquele momento, à disposição de grandes somas subscritas pela nobreza da província, as escolas secundárias, femininas, masculinas e militares, e a instrução popular no novo modelo, e finalmente, o conselho distrital. O marechal da província, Snetkov, era um nobre da velha guarda e dissipou uma imensa fortuna, um homem de bom coração, honesto à sua maneira, mas completamente desprovido de qualquer compreensão das necessidades dos tempos modernos. Ele sempre tomou, em todas as questões, o lado da nobreza. Era positivamente antagônico à disseminação da educação popular e conseguiu dar um caráter puramente partidário ao conselho distrital, que deveria, por direito, ser de tão imensa importância. O que era necessário era colocar em seu lugar um homem novo, capaz, perfeitamente moderno, com ideias contemporâneas, e formular sua política de modo a extrair dos direitos conferidos aos nobres, não como nobreza, mas como um elemento do conselho distrital, todos os poderes de autogoverno que pudessem derivar deles. Na rica província de Kashinsky, que sempre assumiu a liderança das outras províncias em tudo, havia agora tal preponderância de forças para que essa política, uma vez implementada adequadamente, pudesse servir de modelo para outras províncias em toda a Rússia. E, portanto, toda a questão era de maior importância. Propôs-se eleger como marechal, no lugar de Snetkov, Sviajinsky, ou, melhor ainda, Niviedovsky, e era um ex-professor universitário, homem de notável inteligência e grande amigo de Sergei Ivanovitch. A reunião foi aberta pelo governador, que fez um discurso aos nobres, instando-os a eleger uns funcionários públicos, não por consideração às pessoas, mas pelo serviço e bem-estar de sua pátria, e esperando que a nobreza honrada da província de Kashinsky, como em todas as eleições anteriores, considerasse seu dever sagrado e justificasse a elevada confiança do monarca. Terminado o discurso, o governador saiu do salão, e os nobres, ruidosamente e com entusiasmo, alguns até com muito entusiasmo, o seguiram e se aglomeraram ao seu redor enquanto ele vestia seu casaco de pele e conversava amigavelmente com o marechal da província. Lieven, ansioso para ver tudo e não perder nada, também ficou ali, no meio da multidão, e ouviu o governador dizer: "Por favor, diga a Maria Ivanovna que minha esposa lamenta muito não poder vir ao lar." E então os nobres, de muito bom humor, separaram seus casacos de pele e partiram todos para a catedral. Na catedral, Lieven, erguendo a mão como os demais e repetindo as palavras do arquidiácono, jurou com os mais terríveis juramentos fazer tudo o que o governador esperava que fizessem. Os serviços religiosos sempre impactavam Lieven, e ao pronunciar as palavras "Eu beijo a cruz", e ao olhar ao redor para a multidão de jovens e velhos que repetiam as mesmas palavras, sentiu-se tocado. No segundo e terceiro dia, houve assuntos relacionados às finanças da nobreza e do colégio feminino, sem a mínima importância, como explicou Sergei Ivanovitch, e Lieven, ocupado, cuidando de seus próprios negócios, não compareceu às reuniões. No quarto dia, a auditoria das contas do marechal ocorreu na mesa alta do marechal da província, E então ocorreu a primeira escaramuça entre o novo partido e o antigo. A comissão, que havia sido designada para verificar as contas, relatou à reunião que tudo estava em ordem. O marechal da província levantou-se, agradeceu à nobreza pela confiança e derramou lágrimas. Os nobres o receberam calorosamente e apertaram sua mão. Mas, naquele instante, um nobre do partido de Sergei Ivanovitch disse ter ouvido dizer que a comissão não havia verificado as contas, considerando tal verificação um insulto ao marechal da província. Um dos membros da comissão admitiu isso imprudentemente. Então, um pequeno cavalheiro, de aparência muito jovem, mas muito maligno, começou a dizer que provavelmente seria agradável ao marechal da província prestar contas de seus gastos com o dinheiro público e que a delicadeza equivocada dos membros do comitê o estava privando dessa satisfação moral. Então, os membros do comitê tentaram retirar sua admissão e Sergei Ivanovitch começou a provar que eles deveriam logicamente admitir que haviam verificado as contas ou que não e desenvolveu esse dilema em detalhes. Sergei Ivanovitch foi respondido pelo porta-voz da parte contrária. Então Sviajski falou e o cavalheiro maligno novamente se pronunciou. A discussão durou muito tempo e não terminou em nada. Lievin ficou surpreso que eles discutissem sobre esse assunto por tanto tempo, especialmente porque, quando perguntou a Sergei Ivanovitch se ele supunha que o dinheiro havia sido desviado, Sergei Ivanovitch respondeu: "Oh, não, ele é um homem honesto. Mas esses métodos antiquados de arranjos familiares paternos na gestão dos assuntos provinciais precisam ser rompidos." No quinto dia, ocorreram as eleições dos marechais distritais. Foi um dia bastante tempestuoso em vários distritos. No distrito de Seleznevski, Sviajski foi eleito por unanimidade, sem votação, e ofereceu um jantar naquela noite. Capítulo 27. O sexto dia foi marcado para a eleição do marechal da província. As salas, grandes e pequenas, estavam cheias de nobres e em todos os tipos de uniformes. Muitos tinham vindo apenas para aquele dia. Homens que não se viam há anos, alguns da Crimeia, alguns de Petersburgo, alguns do exterior, reuniam-se nas salas do Salão da Nobreza. Houve muita discussão em torno da mesa do governador sobre o retrato do czar. Os nobres, tanto nos aposentos maiores quanto nos menores, agrupavam-se em acampamentos, e pelos olhares hostis e desconfiados, pelo silêncio que se abatia sobre eles quando estranhos se aproximavam de um grupo e pela maneira como alguns, sussurrando entre si, recuavam para o corredor mais distante, era evidente que cada lado guardava segredos um do outro. Aparentemente, os nobres estavam nitidamente divididos em duas classes, os velhos e os novos. Os velhos, em sua maioria, usavam os antigos uniformes da nobreza, abotoados com esporas e chapéus, os seus próprios uniformes especiais da marinha, cavalaria, infantaria ou oficiais. Os uniformes dos homens mais velhos eram bordados à moda antiga, com dragonas nos ombros, eram inconfundivelmente justos e curtos na cintura, como se seus portadores tivessem crescido demais para eles. Os homens mais jovens usavam o uniforme da nobreza, com cinturas longas e ombros largos, desabotoados sobre coletes brancos ou uniformes com golas pretas e os emblemas bordados dos juízes de paz. Aos homens mais jovens pertenciam os uniformes da corte, que aqui e ali alegravam a multidão. Mas a divisão entre jovens e velhos não correspondia à divisão dos partidos. Alguns dos jovens, como Lievin observou, pertenciam ao partido antigo e alguns dos nobres mais velhos, ao contrário, cochichavam com os Sviajski e eram evidentemente partidários fervorosos do novo partido. Lievin estava na sala menor, onde fumavam e tomavam refrescos leves, perto de seus próprios amigos e ouvindo o que diziam. Ele conscienciosamente exerceu toda a sua inteligência, tentando entender o que era dito. Sergei Ivanovitch estava no centro, em torno do qual os outros se agrupavam. Ele estava ouvindo naquele momento Sviajski e Ilyustov, o marechal de outro distrito que pertencia ao seu partido. Ilyustov não concordou em ir com seu distrito pedir a Snetkov que se candidatasse, enquanto Sviajski o persuadia a fazê-lo, e Sergei Ivanovich aprovava o plano. Lievin não conseguia entender porque a oposição pediria ao marechal que se candidatasse, que aqueles a que queriam substituir. Stepan Arkadyevich, que estava bebendo e almoçando, aproximou-se deles com seu uniforme de cavaleiro de quarto, enxugando os lábios com um lenço perfumado de cambraia bordada. Estamos posicionando nossas forças, disse ele, puxando seus bigodes. Sergei Ivanovich. E ouvindo a conversa, ele apoiou a afirmação de Sviajski. Um distrito basta, e Sviajski obviamente é da oposição, disse ele. Palavras evidentemente inteligíveis para todos, exceto Lievin. Ora, Kostya, você também está aqui? Suponho que esteja convertido, hein? Acrescentou, virando-se para Lievin e passando o braço pelo dele. Lievin teria ficado feliz em se converter, mas não conseguia entender o que estava acontecendo, e recuando alguns passos dos oradores, explicou a Stepan Arkadyevich sua incapacidade de entender por que o marechal da província deveria ser convidado a se levantar. Isso é muito simples, disse Stepan Arkadyevich e explicou de forma breve e clara a Lievin. Se, como nas eleições anteriores, todos os distritos pedissem ao marechal da província para se candidatar, ele seria eleito sem escrutínio. Isso não podia acontecer. 8 distritos haviam concordado em convocá-lo. Se 2 se recusassem, Snetkov poderia se recusar a se candidatar e então o antigo partido poderia escolher outro de seu partido, o que os descartaria completamente em suas contas. Mas se apenas um distrito, o de Sviajski, não o convocasse, Snetkov se deixaria ser eleito, alguns deles até votariam nele, propositalmente para que ele obtivesse um bom número de votos. Para despistar o inimigo e quando um candidato do outro lado fosse apresentado, eles também poderiam lhe dar alguns votos. Lievin entendeu até certo ponto, mas não completamente, e teria feito mais algumas perguntas quando, de repente, todos começaram a falar e a fazer barulho e se dirigiram para a sala grande. O que é? Hein? Quem? Sem garantia? De quem? O quê? Eles não vão deixá-lo passar? Sem garantia? Eles não vão deixar Flerov entrar? É, por causa da acusação contra ele? Ora, nesse ritmo eles não vão deixar ninguém entrar? Isso é uma fraude? A lei? Lievin ouviu exclamações de todos os lados e entrou na sala grande junto com os outros, todos apressados em algum lugar e com medo de perder alguma coisa. Espremido pelos nobres que se aglomeravam, ele se aproximou da mesa alta onde o marechal da província, Sviajski, e os outros líderes discutiam acaloradamente sobre algo. Capítulo 28. Lievin estava parado bem longe. Um nobre respirando pesado e roucamente ao seu lado e outro cujas botas grossas rangiam impediam-no de ouvir com clareza. Ele só conseguia ouvir a voz suave do marechal, fracamente, depois a voz estridente do cavaleiro maligno e, por fim, a voz de Sviajski. Discutiam até onde ele conseguia entender, quanto à interpretação a ser dada ao ato e ao significado exato das palavras, sujeito a ser chamado a julgamento. A multidão abriu caminho para Sergei Ivanovich, que se aproximava da mesa. Sergei Ivanovich, esperando que o cavaleiro maldoso terminasse de falar, disse que achava que a melhor solução seria consultar a própria ata e pediu ao secretário que a encontrasse. A ata dizia que, em caso de divergência de opinião, deveria haver uma votação. Sergei Ivanovich leu o ato e começou a explicar seu significado, mas, nesse momento, um proprietário de terras alto, corpulento, de ombros arredondados, com costeletas tingidas, usando um uniforme justo que lhe cortava a nuca, o interrompeu. aproximou-se da mesa e, batendo nela com o anel, gritou em voz alta: "Uma cédula! Coloquem-na em votação! Não precisam mais falar!" Então, várias vozes começaram a falar ao mesmo tempo, e o nobre alto com o anel, cada vez mais exasperado, gritou cada vez mais alto, mas era impossível entender o que ele dizia. Ele clamava pelo mesmo caminho que Sergei Ivanovitch havia proposto, mas era evidente que o odiava, assim como a todo seu partido, e esse sentimento de ódio se espalhou por todo o partido e despertou, em oposição a ele, a mesma vingança, embora de forma mais digna, do outro lado. Gritos se ergueram e, por um momento, tudo se tornou confusão, de modo que o marechal da província teve que pedir ordem. "Uma cédula! Uma cédula! Todo nobre a vê! Derramamos nosso sangue por nossa pátria! A confiança do monarca, nada de verificar as contas do marechal. Ele não é caixa, mas não é esse o ponto. Votos, por favor, bestial!" Gritavam vozes furiosas e violentas por todos os lados. Olhares e rostos eram ainda mais violentos e furiosos que suas palavras. Expressavam o ódio mais implacável. Lievin não entendia o que estava acontecendo e se maravilhava com a paixão com que se discutia se a decisão sobre Flerov deveria ou não ser submetida à votação. Esqueceu, como Sergei Ivanovitch lhe explicou depois, este silogismo. E era necessário para o bem público livrar-se do marechal da província, e para livrar-se do marechal, era necessário ter a maioria dos votos, e para obter a maioria dos votos, era necessário garantir o direito de Flerov ao voto, e que para garantir o reconhecimento do direito de Flerov, eles devem decidir sobre a interpretação a ser dada ao ato. E um voto pode decidir toda a questão, e é preciso ser sério e coerente, se quiser ser útil na vida pública, concluiu Sergei Ivanovitch. Mas Lievin esqueceu tudo isso, e era doloroso para ele ver todas essas pessoas excelentes, por quem tinha respeito, em um estado de excitação tão desagradável e perverso. Para escapar dessa sensação dolorosa, ele foi para outra sala, onde não havia ninguém, exceto os garçons do bar. Ao ver os garçons ocupados lavando a louça e arrumando seus pratos e taças de vinho, vendo seus rostos calmos e alegres, Lievin sentiu uma inesperada sensação de alívio, como se tivesse saído de uma sala abafada para o ar fresco. Começou a andar de um lado para o outro, olhando com prazer para os garçons. Gostava particularmente da maneira como um garçom de bigodes grisalhos, que demonstrava seu desprezo pelos outros mais jovens e era alvo de zombaria por eles, os ensinava a dobrar guardanapos corretamente. Lievin estava prestes a iniciar uma conversa com o velho garçom, quando o secretário do Tribunal de Tutela, um velhinho cuja especialidade era conhecer todos os nobres da província pelo nome patronímico, o chamou. "Por favor, venha, Konstantin Dmitrich", disse ele. "Seu irmão está procurando por você. Eles estão votando sobre a questão jurídica." Lievin entrou na sala, recebeu uma bola branca e seguiu seu irmão, Sergei Ivanovitch, até a mesa onde Sviazhsky estava de pé, com uma expressão significativa e irônica, segurando a barba na mão e a cheirando. Sergei Ivanovitch colocou a mão na caixa, colocou a bola em algum lugar e, abrindo espaço para Lievin, parou. Lievin avançou, mas, esquecendo-se completamente do que deveria fazer e muito envergonhado, voltou-se para Sergei Ivanovitch e perguntou: "Onde devo colocá-la?" Perguntou baixinho, num momento em que havia uma conversa próxima, de modo que esperava que sua pergunta não fosse ouvida. Mas as pessoas que falavam pararam e sua pergunta imprópria foi ouvida. Sergei Ivanovitch franziu a testa. "Isso é uma questão de decisão de cada um", disse ele severamente. Várias pessoas sorriram. Lievin, ruborizado, enfiou a mão apressadamente sob o pano e colocou a bola à direita, como estava em sua mão direita. Depois de colocá-la, Lembrou-se de que deveria ter enfiado a mão esquerda também, e assim a enfiou, embora tarde demais, e, ainda mais tomado pela confusão, recuou apressadamente para o fundo. 126 a favor da admissão. 98 contra, gritou a voz do secretário, que não conseguia pronunciar a letra R. Então, ouvi uma risada. Um botão e duas nozes foram encontradas na caixa. O nobre recebeu o direito de votar e o novo partido venceu. Mas o velho partido não se considerou derrotado. Lievin ouviu que estavam pedindo a Snetkov que se levantasse e viu que uma multidão de nobres cercava o marechal, que dizia alguma coisa. Lievin aproximou-se. Em resposta, Snetkov falou da confiança que os nobres da província depositavam nele, do afeto que lhe demonstravam, o qual ele não merecia, pois seu único mérito fora o apego à nobreza, a qual dedicou 12 anos de serviço. Repetiu várias vezes as palavras: servi com o melhor de minhas forças, com verdade e boa fé. Valorizo sua bondade e agradeço. E, de repente, parou de chorar, sufocando-o, e saiu da sala. Fosse por causa da injustiça que lhe era cometida, por seu amor pela nobreza ou pela tensão da posição em que se encontrava, sentindo-se cercado de inimigos, sua emoção contagiou a assembleia. A maioria se comoveu e Lievin sentiu ternura por Snetkov. Na porta, o marechal da província empurrou Lievin. Com licença, por favor. Disse ele como se fosse um estranho, mas, reconhecendo Lievin, sorriu timidamente. Lievin teve a impressão de que gostaria de dizer algo, mas não conseguia falar de tanta emoção. Seu rosto e toda a sua figura, em seu uniforme com cruzes e calças brancas listradas de gala, enquanto se movia apressadamente, lembravam a Lievin uma fera perseguida que o vê em maus lençóis. Essa expressão no rosto do marechal era particularmente tocante para Lievin, pois, no dia anterior, estivera em sua casa para tratar de seus negócios de curador e o vira em toda a sua grandeza, um homem bondoso e paternal. A casa grande com os velhos móveis da família, os lacaios um tanto sujos, nada elegantes, mas respeitosos, servos domésticos inconfundivelmente velhos que se apegaram ao seu senhor, a esposa robusta e bem-humorada, com um gorro de renda e um xalé turco, acariciando sua linda neta, a filha de sua filha, o filho pequeno, um aluno do ensino médio, voltando da escola e cumprimentando o pai, beijando sua mão grande, as palavras e gestos genuínos e cordiais do velho. Tudo isso havia despertado, no dia anterior, um sentimento instintivo de respeito e simpatia em Lievin. Aquele velho era agora uma figura tocante e patética para Lievin, e ele ansiava por lhe dizer algo agradável. Então você certamente será nosso marechal novamente, ele disse. Não é provável, disse o marechal, olhando ao redor com uma expressão assustada. Estou exausto, estou velho. Se houver homens mais jovens e mais merecedores do que eu, que sirvam. E o marechal desapareceu por uma porta lateral. O momento mais solene se aproximava. Eles deveriam prosseguir imediatamente para a eleição. Os líderes de ambos os partidos calculavam o branco e o preto nos dedos. A discussão sobre Flerov não só havia garantido ao novo partido o voto de Flerov, como também lhe dera tempo, permitindo-lhes mandar buscar 3 nobres que haviam sido impedidos de participar das eleições pelas artimanhas do outro partido. 2 nobres cavalheiros que tinham uma queda por bebidas fortes foram embriagados pelos partidários de Snetkov e 1º teve o seu uniforme roubado. Ao saber disso, o novo grupo apressou-se, durante a disputa sobre Flerov, a enviar alguns de seus homens em 1 trenó para vestir o cavalheiro despido e trazer 1 dos embriagados para a reunião. Trouxe 1, encharquei-o com água, disse o proprietário, que tinha ido fazer essa tarefa, a Sviajski. Ele está bem? Ele serve. Não é muito bêbado, ele não vai cair? Disse Sviajski, balançando a cabeça. Não, ele é de primeira. Se ao menos não lhe dessem mais nada aqui, já disse ao garçom para não lhe dar nada, de jeito nenhum. Capítulo 29. A estreita sala onde fumavam e tomavam refrescos estava cheia de nobres. A excitação aumentava. E cada rosto revelava alguma inquietação. A excitação era especialmente intensa para os líderes de cada grupo, que conheciam cada detalhe e haviam contabilizado cada voto. Eram os generais que organizavam a batalha que se aproximava. Os demais, como soldados rasos antes de um combate, embora se preparassem para a luta, buscavam outras distrações no intervalo. Alguns almoçavam, em pé no bar ou sentados à mesa, outros andavam de um lado para o outro da longa sala, fumando cigarros e conversando com amigos que não viam há muito tempo. Lieven não se importava em comer e não estava fumando. Não queria se juntar aos seus próprios amigos, isto é, Sergei Ivanovitch, Stepan Arkadyevitch, Sviajski e os demais. Porque Vronsky, em seu uniforme de escudeiro, conversava animadamente com eles. Lieven já o vira na reunião do dia anterior e o evitara cuidadosamente, sem se importar em cumprimentá-lo. Foi até a janela e sentou-se, observando os grupos e ouvindo o que se dizia ao seu redor. Sentia-se deprimido, especialmente porque todos os outros estavam, como ele via, ansiosos, ansiosos e interessados. E ele sozinho, com um homenzinho velho e desdentado, de lábios murmurantes, vestindo um uniforme naval, sentado ao seu lado, não tinha interesse naquilo e nada para fazer. Ele é um canalha. Já disse isso a ele, mas não faz diferença. Pense só, ele não conseguiu colecionar em 3 anos? Ouviu ele proferir vigorosamente um cavalheiro baixo, de ombros caídos, do interior, com cabelos crespos caindo sobre a gola bordada e botas novas, obviamente calçadas para a ocasião, com saltos que batiam vigorosamente enquanto falava. Lançando um olhar de desagrado para Lieven, o cavalheiro virou-se bruscamente de costas. Sim, é um negócio sujo, não há como negar, concordou um pequeno cavalheiro em voz alta. Em seguida, uma multidão de cavalheiros rurais, cercando um general corpulento, aproximou-se apressadamente de Lieven. Essas pessoas estavam, sem dúvida, procurando um lugar onde pudessem conversar sem serem ouvidas. Como ele ousa dizer que roubaram as calças dele? Penhorou-as para beber, imagino. Maldito seja o sujeito, príncipe mesmo. É melhor ele não dizer isso, o bicho. Mas desculpe-me. Eles se posicionam sobre o ato, dizia outro grupo. A esposa deve ser registrada como nobre. Há que se danem seus atos. Falo do fundo do coração. Somos todos cavalheiros, não somos? Acima de qualquer suspeita. Vamos, excelência. Champanhe fino? Outro grupo seguia o nobre, que gritava algo em voz alta. Era um dos 3 cavalheiros embriagados. Eu sempre aconselhei Maria Semyonovna a alugar por um aluguel justo, pois ela nunca consegue economizar, ouviu uma voz agradável dizer. Quem falava era um cavalheiro do campo com costeletas alisadas, vestindo o uniforme regimental de um velho oficial do Estado-Maior. Era o mesmo proprietário de terras que Lieven conhecera na casa de Sviajski. Ele o reconheceu imediatamente. O proprietário também olhou para Lieven e eles trocaram cumprimentos. Muito feliz em vê-lo, com certeza. Lembro-me muito bem de você, ano passado, na casa do nosso delegado distrital, Nikolai Ivanovitch. Bem, e como vão as suas terras? Perguntou Lieven. Ah, ainda assim, sempre perdido, respondeu o proprietário com um sorriso resignado, mas com uma expressão de serenidade e convicção de que assim devia ser. E como vocês vieram parar na nossa província? Perguntou. Veio participar do nosso golpe de estado? Disse ele, pronunciando as palavras francesas com confiança e um sotaque ruim. Toda a Rússia está aqui, senhores do quarto, e tudo exceto o ministério. Apontou para a figura imponente de Stepan Arkadyevich, de calças brancas e uniforme da corte, caminhando com um general. Devo admitir que não entendo muito bem o rumo das eleições provinciais, disse Levin. O proprietário olhou para ele. Ora, que há para entender? Não há sentido algum nisso? É uma instituição decadente que continua funcionando apenas pela força da inércia. Veja só, os próprios uniformes dizem que é uma assembleia de juízes de paz, membros permanentes da corte e assim por diante, mas não de nobres. Então, por que você veio? Perguntou Levin. Por hábito, nada mais. Além disso, é preciso manter contatos. É uma espécie de obrigação moral. E, para dizer a verdade, há os próprios interesses. Meu genro quer se candidatar como membro permanente. Eles não são ricos e ele precisa ser promovido. Esses senhores, por que vêm aqui? Disse ele, apontando para o cavalheiro maldoso que conversava à mesa principal. Essa é a nova geração da nobreza. Pode ser novo, mas não é nobreza. Eles são proprietários de certa forma, mas nós somos os donos das terras. Como nobres, eles estão se matando. Mas você diz que é uma instituição que já cumpriu sua pena? Pode ser, mas ainda assim, deveria ser tratado com um pouco mais de respeito. Snetkov, agora podemos ser úteis ou não, mas somos fruto de mil anos. Se estamos planejando um jardim, um em frente à casa, sabe? E lá está uma árvore que está há séculos no mesmo lugar. Velha e retorcida, ela pode ser, e mesmo assim, você não corta a velha para dar espaço aos canteiros, mas prepara seus canteiros de modo a aproveitar a árvore. Você não a fará crescer novamente em um ano, disse ele cautelosamente e imediatamente mudou de assunto. Bem, e como estão as suas terras? Ah, não muito bem. Ganho 5%. Sim, mas você não leva em conta o seu próprio trabalho. Você também não vale alguma coisa? Vou lhe contar o meu caso. Antes de me dedicar à terra, eu recebia um salário de 300 libras do serviço. Agora, trabalho mais do que quando estava no serviço e, como você, recebo 5% da terra. E graças a Deus por isso. Mas o trabalho é jogado de graça. Então por que você faz isso, se é uma perda clara? Ah, bem, a gente faz o que você quer. É hábito, e a gente sabe que é assim que deve ser. E além do mais, continuou o fazendeiro, apoiando os cotovelos na janela e continuando a tagarelar. Meu filho, devo lhe dizer, não tem gosto para isso. Não há dúvida de que ele será um cientista. Então, não haverá ninguém para continuar. E ainda assim a gente faz. Aqui, este ano, plantei um pomar. Sim, sim, disse Levin. É perfeitamente verdade. Sempre sinto que não há um equilíbrio real de ganhos no meu trabalho na terra. E mesmo assim a gente o faz. É uma espécie de dever que a gente sente para com a terra. Mas vou lhe dizer uma coisa, continuou o proprietário. Um vizinho meu, um comerciante, estava em minha casa. Passeamos pelos campos e pelo jardim. Não, disse ele. Stepan Vassilievich, tudo está bem cuidado, mas seu jardim está abandonado. Mas, na verdade, está bem cuidado. Na minha opinião, eu cortaria aquela tilha. Aqui você tem milhares de tilhas, e cada uma daria dois bons feixes de casca. E hoje em dia essa casca vale alguma coisa. Eu cortaria tudo. E com o que ganhasse, aumentaria seu estoque ou compraria alguma terra por uma ninharia e a arrendaria em lotes para os camponeses, acrescentou Levin, sorrindo. Ele, evidentemente, já se deparou com esses cálculos comerciais mais de uma vez e faria fortuna. Mas você e eu devemos agradecer a Deus se ficarmos com o que temos e deixarmos para os nossos filhos. Ouvi dizer que você é casado, disse o proprietário. Sim, respondeu Levin com orgulhosa satisfação. Sim, é bastante estranho, continuou, Então vivemos sem fazer nada, como se fôssemos vestais antigas, guardadas no fogo. O proprietário riu baixinho por baixo de seu bigode branco. Há alguns entre nós também, como nosso amigo Nikolai Ivanovitch, ou o Conde Vronsky, que se estabeleceu aqui ultimamente, que tentam continuar sua agricultura como se fosse uma fábrica, mas até agora isso não leva a nada além de desviar capital dela. Mas por que não fazemos como os comerciantes? Por que não derrubamos nossos parques para extrair madeira? Perguntou-lhe Evan, retornando a um pensamento que lhe ocorreu. Ora, como você disse, para manter o fogo aceso? Além disso, isso não é o trabalho para o nobre. E nosso trabalho como nobres não se faz aqui nas eleições, mas lá, cada um no seu canto. Há também um instinto de classe sobre o que se deve e não se deve fazer. Há também os camponeses. Às vezes me pergunto sobre eles. Qualquer bom camponês tenta tomar toda a terra que pode. Por pior que seja a terra, ele a cultiva. Sem retorno também, com prejuízo. Assim como nós, disse-lhe Evan. Muito, muito feliz em conhecê-lo, acrescentou, ao ver as viagens que se aproximando. E aqui nos encontramos pela primeira vez desde que nos conhecemos em sua casa, disse o proprietário de terras a Sviajski. E tivemos uma boa conversa também. Bem, você tem atacado a nova ordem das coisas, disse Sviajski com um sorriso. É isso que temos que fazer. Você aliviou os seus sentimentos? Capítulo 30. Sviajski pegou o braço de Levin e foi com ele até seus amigos. Desta vez, não havia como evitar Vronsky. Ele estava ao lado de Stepan Arkadyevich e Sergei Ivanovitch, olhando diretamente para Levin enquanto este se aproximava. Encantado, acho que tive o prazer de conhecê-lo na casa da princesa Tcherbatskaya, disse ele, estendendo a mão a Levin. Sim, lembro-me muito bem do nosso encontro, disse Levin e, corando até ficar vermelho, virou-se imediatamente e começou a falar com o irmão. Com um leve sorriso, Vronsky continuou falando com Sviajski, obviamente sem a menor intenção de conversar com Levin. Mas Levin, enquanto falava com o irmão, olhava constantemente para Vronsky, tentando pensar em algo para lhe dizer para disfarçar sua grosseria. O que estamos esperando agora? Perguntou Levin, olhando para Sviajski e Vronsky. Estamos esperando o Snetkov. Ele tem que se recusar ou consentir e se candidatar, respondeu Sviajski. Bem, e o que ele fez? Consentiu ou não? A questão é que ele não faz nenhuma das duas coisas, disse Vronsky. E se ele recusar, quem ficará de pé? Perguntou Levin, olhando para Vronsky. Ora, quem quiser, disse Sviajski. Você vai? Perguntou Levin. Certamente que não eu, disse Sviajski, parecendo confuso e lançando um olhar alarmado para o cavalheiro maligno que estava ao lado de Sergei Ivanovitch. Quem então? Nevyedovsky? Perguntou Levin, sentindo que estava se intrometendo. Mas isso era ainda pior. Nevyedovsky e Sviajski eram os dois candidatos. Certamente não o farei em nenhuma circunstância, respondeu o cavalheiro maligno. Era o próprio Nevyedovsky. Sviajski o apresentou a Levin. Bem, você também acha emocionante? Disse Stepan Arkadyevich, piscando para Vronsky. É algo como uma corrida, dá para apostar. Sim, é extremamente emocionante, disse Vronsky. E depois de pegar a coisa, a gente fica ansioso para ver até o fim. É uma luta, disse ele, franzindo a testa e cerrando os maxilares poderosos. Que sujeito competente é o Sviajski? Vê tudo com tanta clareza. Oh, sim, Vronsky assentiu indiferentemente. Seguiu-se um silêncio, durante o qual Vronsky, como precisava olhar para alguma coisa, olhou para Levin, para os seus pés, para o seu uniforme, depois para o seu rosto e, percebendo que os seus olhos sombrios o fitavam, disse, para dizer alguma coisa, como é que você, vivendo constantemente no campo, não é um juiz de paz? Você não está usando o uniforme de um? É porque considero o juiz de paz uma instituição tola, respondeu Lieve, sombriamente. Ele sempre procurara uma oportunidade para conversar com Vronsky, a fim de amenizar a grosseria demonstrada em seu primeiro encontro. Não creio, muito pelo contrário, disse Vronsky com silenciosa surpresa. É um brinquedo. Lieve o interrompeu. Não queremos juízes de paz. Nunca tive nada a ver com eles em 8 anos. E o que tive foi decidido erroneamente por eles. O juiz de paz está a mais de 50 quilômetros de mim. Por uns 2 rublos, eu teria que mandar um advogado, o que me custa 15. E ele contou como um camponês havia roubado farinha do moleiro e, quando este lhe contou, apresentou queixa por calúnia. Tudo isso era completamente injustificado e estúpido, e o próprio Levin sentiu isso ao dizer. Ah, que sujeito original, disse Stepan Arkadievich com um sorriso mais suave, de óleo de amêndoas. Mas vamos lá, acho que eles estão voltando. E eles se separaram. Não consigo entender, disse Sergei Ivanovitch, que observara a falta de jeito do irmão. Não consigo entender como alguém pode ser tão completamente desprovido de tato político. É aí que nós, russos, somos tão deficientes. O marechal da província é o nosso oponente. E com ele você é muito amigo, implora para que ele se levante. Conde Vronsky, agora não estou fazendo dele um amigo. Ele me convidou para jantar, e eu não vou, mas ele é do nosso lado. Por que fazer dele um inimigo? Então pergunte a Nevedovsky se ele vai se levantar. Isso não é algo a se fazer. Ah, eu não entendo nada, e é tudo uma bobagem, respondeu Lieve melancolicamente. Você diz que tudo isso é um absurdo, mas assim que você se envolve nisso, você cria uma confusão. Lieve não respondeu, e eles caminharam juntos para a grande sala. O marechal da província, embora estivesse vagamente consciente de que alguma armadilha estava sendo preparada para ele, e embora não tivesse sido convocado por todos para se levantar, ainda assim decidiu se levantar. Tudo era silêncio na sala. O secretário anunciou em voz alta que o capitão de guarda, Mikhail Stepanovich Snetkov, seria agora eleito para o cargo de marechal da província. Os marechais distritais caminharam carregando pratos com bolas, de suas mesas até a mesa principal, e a eleição começou. Ponha-a no lado direito, sussurrou Stepan Arkadievich, enquanto, com seu irmão Lieve, seguia o marechal de seu distrito até a mesa. Mas Lieve já havia se esquecido dos cálculos que lhe haviam sido explicados e temia que Stepan Arkadievich pudesse estar enganado ao dizer lado direito. Certamente, Snetkov era o inimigo. Ao subir, segurou a bola com a mão direita, mas, pensando que estava errado, bem na área, mudou para a mão esquerda e, sem dúvida, colocou a bola para a esquerda. Um perito no assunto, parado na área e vendo pelo simples movimento do cotovelo, onde cada um colocava sua bola, franziu a testa irritado. Não lhe adiantava usar sua perspicácia. Tudo estava em silêncio e ouvia-se a contagem das bolas. Então, uma única voz se ergueu e proclamou os números a favor e contra. O marechal havia sido eleito por uma maioria considerável. Tudo era barulho e movimento ansioso em direção às portas. Snetkov entrou e os nobres se aglomeraram ao seu redor, parabenizando-o. Bem, agora acabou? Lievin perguntou a Sergei Ivanovitch. Está só começando, disse Sviajski, respondendo por Sergei Ivanovitch com um sorriso. Algum outro candidato pode receber mais votos do que o marechal. Lieve já tinha se esquecido completamente daquilo. Agora só conseguia se lembrar de que havia algum tipo de trapaça naquilo. Mas estava entediado demais para pensar no que era exatamente. Sentia-se deprimido e ansiava por sair da multidão. Como ninguém lhe prestava atenção, e aparentemente ninguém precisava dele, retirou-se discretamente para a salinha onde se encontravam os refrescos e sentiu-se novamente reconfortado ao ver os garçons. O velhinho garçom insistiu para que ele pedisse alguma coisa e Lieve concordou. Depois de comer uma costeleta com feijão e conversar com os garçons de seus antigos patrões, Lieve, não querendo voltar para o salão, onde tudo lhe era tão desagradável, pôs-se a caminhar pelas galerias. As galerias estavam repletas de damas elegantemente vestidas, debruçadas sobre a balaustrada, tentando não perder uma única palavra do que se dizia lá embaixo. Junto com as damas, estavam sentados e em pé, advogados elegantes, professores de ensino médio de óculos e oficiais. Por toda a parte, falavam da lição, de como o marechal estava preocupado e de como as discussões tinham sido esplêndidas. Em um grupo, Lieven ouviu os elogios do irmão. Uma dama dizia a um advogado: "Como estou feliz por ter ouvido Koznichev. Vale a pena perder o jantar. Ele é primoroso, tudo tão claro e distinto. Não há nenhum de vocês nos tribunais que fale assim. O único é Meidel, e ele não é nem de longe tão eloquente." Encontrando um lugar livre, Lieven se inclinou sobre a balaustrada e começou a olhar e ouvir. Todos os nobres estavam sentados, separados por grades, de acordo com seus distritos. No meio da sala, estava um homem uniformizado que gritou em voz alta e aguda: "Como candidato ao posto de marechal da nobreza da província, convocamos o capitão de estado Evgeny Ivanovich Apkutin." Seguiu-se um silêncio mortal. E então ouviu-se uma voz fraca e velha: "Recusado. Apelamos ao conselheiro privado Piotr Petrovich Bol." A voz começou novamente. "Recusado?" respondeu uma voz aguda e infantil. Recomeçou de novo, e de novo recusado. E assim continuou por cerca de uma hora. Lieven, com os cotovelos apoiados na balaustrada, olhava e escutava. A princípio, ele se perguntou e quis saber o que significava. Depois, sentindo-se certo de que não conseguiria entender, começou a ficar entediado. Então, lembrando-se de toda a excitação e vingança que vira em todos os rostos, sentiu-se triste, decidiu ir e desceu as escadas. Ao passar pela entrada das galerias, encontrou um estudante do ensino médio abatido, andando de um lado para o outro com olhos cansados. Na escada, encontrou um casal, uma senhora correndo rapidamente em seus saltos altos e o animado promotor adjunto. "Eu disse que você não estava atrasada", dizia o promotor adjunto no momento em que Lieven se afastou para deixar a moça passar. Lieven estava na escada de saída. Estava apalpando o bolso do colete em busca do número do seu sobretudo quando a secretária o alcançou. "Por favor, por aqui, Konstantin Dmitrich. Eles estão voltando." O candidato em questão era Nevedivosky, que havia negado veementemente qualquer possibilidade de se candidatar. Lieven foi até a porta da sala e estava trancada. A secretária bateu, a porta se abriu. Lieven foi recebido por dois cavalheiros de rosto vermelho que saíram correndo. "Não aguento mais isso", disse um cavalheiro com o rosto vermelho. Atrás deles, o rosto do marechal da província surgiu. Seu rosto estava com uma expressão terrível de exaustão e consternação. "Ele disse para não deixar ninguém sair", ele gritou para o porteiro. "Deixei alguém entrar, excelência? Misericórdia de nós!" E com um suspiro pesado, o marechal da província caminhou com a cabeça baixa até a mesa alta no meio da sala, suas pernas cambaleando em suas calças brancas. Nevedivosky havia obtido uma maioria de votos, como planejado, e era o novo marechal da província. Muitas pessoas estavam entretidas, muitas estavam satisfeitas e felizes, muitas estavam em êxtase. Muitas estavam enojadas e infelizes. O ex-marechal da província estava em um estado de desespero que não conseguia esconder. Quando Nevedivosky saiu da sala, a multidão se aglomerou ao seu redor e o seguiu com entusiasmo, assim como seguiram o governador, que abriu as reuniões, e como seguiram Snetkov, quando ele foi eleito. Capítulo 31. Marechal recém-eleito e muitos dos vencedores do partido jantaram naquele dia com Vronsky. Vronsky veio às eleições em parte porque estava entediado no campo e queria mostrar a Ana seu direito à independência. E também para retribuir Svyazhsky com seu apoio na eleição, todo o trabalho que ele havia feito por Vronsky na eleição para o Conselho Distrital, mas principalmente para cumprir rigorosamente todos os deveres de um nobre e proprietário de terras que ele próprio assumiu. Mas ele não esperava de forma alguma que a eleição o interessasse tanto, o entusiasmasse tanto e que ele fosse tão bom nesse tipo de coisa. Ele era um homem relativamente novo no círculo da nobreza da província, mas seu sucesso era inconfundível, e ele não estava errado em supor que já havia conquistado certa influência. Essa influência se devia à sua riqueza e reputação. A casa principal na cidade, emprestada por seu velho amigo Shirkov, que ocupava um cargo no departamento de finanças e era diretor de um próspero banco em Kashin, o excelente cozinheiro que Vronsky trouxera do campo e sua amizade com o governador, que era colega de escola de Vronsky, um colega que ele, de fato, patrocinou e protegeu. Mas o que mais contribuiu para o seu sucesso foi sua maneira direta e equânime com todos, que rapidamente fez a maioria dos nobres mudar de ideia sobre sua suposta arrogância. Ele próprio tinha consciência de que, exceto aquele cavalheiro excêntrico casado com Kitty Tcherbatskaya, que, a propósito de botes, despejara uma torrente de absurdos irrelevantes com tanta fúria rancorosa, todos os nobres com quem travara conhecimento se tornaram seus adeptos. Ele via claramente, e outras pessoas também reconheciam, que ele havia contribuído muito para garantir o sucesso de Nevierdovsky. E agora, à sua mesa, celebrando a eleição de Nevierdovsky, experimentava uma agradável sensação de triunfo pelo sucesso de seu candidato. A eleição em si o fascinou tanto que, se conseguisse se casar nos 3 anos seguintes, ele começou a pensar em se candidatar, assim como, depois de vencer uma corrida disputada por um jockey, ele desejava participar de uma corrida. Hoje ele estava comemorando o sucesso de seu jockey. Vronsky sentou-se à cabeceira da mesa. À sua direita estava o jovem governador, um general de alta patente. Para todos os outros, ele era o homem mais importante da província, que havia aberto solenemente as eleições com seu discurso e despertado um sentimento de respeito e até mesmo de admiração em muitas pessoas, como Vronsky viu. Para Vronsky, ele era a pequena Katka Maslov. Esse era seu apelido no corpo de pajens, e se sentia tímido e tentava deixar à vontade. À esquerda, sentava-se Nevedovsky, com seu rosto jovem, teimoso e maligno. Com ele, Vronsky era simples e respeitoso. Svyazhsky encarou seu fracasso com muita leviandade. De fato, não era um fracasso aos seus olhos, como ele mesmo disse, virando-se para Nevedovsky com um copo na mão. Não poderiam ter encontrado um representante melhor do novo movimento que a nobreza deveria seguir. E assim, toda pessoa honesta, como ele disse, estava do lado do sucesso de hoje e se regozijava com ele. Stepan Arkadyevitch também estava contente por estar se divertindo e por todos estarem satisfeitos. O episódio das eleições serviu de boa ocasião para um jantar de gala. Svyazhsky imitou comicamente o discurso choroso do marechal e observou, dirigindo-se a Nevedovsky, que Sua Excelência teria que escolher outro método mais complicado de auditoria das contas do que as lágrimas. Outro nobre descreveu jocosamente como lacaios de meias haviam sido encomendados para o baile do marechal e como agora teriam que ser mandados de volta. A menos que o novo marechal oferecesse um baile com lacaios de meias. Continuamente, durante o jantar, eles diziam de Nevedovsky: Nosso Marechal e Vossa Excelência. Isso foi dito com o mesmo prazer com que uma noiva é chamada de Madame e o nome do marido. Nevedovsky fingiu não apenas indiferença, mas também um desprezo por esse apelido. Era óbvio que estava muito satisfeito e teve que se conter para não revelar o triunfo, que era inadequado ao novo tom liberal. Após o jantar, vários telegramas foram enviados a pessoas interessadas no resultado da eleição. Stepan Arkadievich, de ótimo humor, enviou um telegrama a Daria Alexandrovna. Nevedovsky eleito por 20 votos. Parabéns. Digam às pessoas. Ele ditou em voz alta, dizendo: Devemos deixá-los compartilhar nossa alegria. Daria Alexandrovna, entendendo a mensagem, simplesmente suspirou pelo rublo desperdiçado e entendeu que era um evento para depois do jantar. Ela sabia que Stiva tinha uma queda por soar o telégrafo depois do jantar. Tudo, além do excelente jantar e do vinho, não de comerciantes russos, mas importado diretamente do exterior, era extremamente digno, simples e agradável. O grupo, cerca de 20 pessoas, havia sido selecionado por esses viagens que, entre os novos liberais mais ativos, todos com a mesma mentalidade, mas ao mesmo tempo inteligentes e bem educados. Beberam, também em meio de brincadeira, a saúde do novo marechal da província, do governador, do diretor do banco e do nosso amável anfitrião. Vronsky ficou satisfeito. Nunca imaginou encontrar um tom tão agradável nas províncias. Perto do final do jantar, o clima ficou ainda mais animado. O governador convidou Vronsky para assistir a um concerto em prol dos sérvios que sua esposa, ansiosa para conhecê-lo, estava organizando. Haverá um baile e você verá a beldade da província. Vale muito a pena ver, de verdade. Não é da minha área, respondeu Vronsky. Ele gostava daquela frase em inglês, mas sorriu e prometeu vir. Antes de se levantarem da mesa, quando todos estavam fumando, o criado de Vronsky aproximou-se dele com uma carta em uma bandeja. De Vozdvizhenskoy por um mensageiro especial, disse ele com uma expressão significativa. Espantoso! Como ele se parece com o promotor adjunto Sventitsky? Disse um dos convidados em francês sobre o criado, enquanto Vronsky, franzindo a testa, lia a carta. A carta era de Anna. Antes de lê-la, ele já sabia o seu conteúdo. Prevendo que as eleições terminariam em 5 dias, ele havia prometido voltar na sexta-feira. Hoje era sábado, e ele sabia que a carta continha repreensões por não ter retornado no horário combinado. A carta que ele havia enviado na noite anterior provavelmente ainda não havia chegado a ela. A carta era o que ele esperava, mas o formato era inesperado e particularmente desagradável para ele. Ele está muito doente. O médico disse que pode ser uma inflamação. Estou perdendo a cabeça sozinha. A princesa Bárbara não ajuda em nada, mas só atrapalha. Eu o esperava anteontem e ontem, e agora estou enviando para descobrir onde você está e o que está fazendo. Eu queria vir pessoalmente, mas pensei melhor, sabendo que você não gostaria. Mande alguma resposta para que eu saiba o que fazer. A criança estava doente, mas ela mesma havia pensado em vir. A filha deles estava doente, e aquele tom hostil. As festividades inocentes da eleição e esse amor sombrio e penoso ao qual ele tinha que retornar impressionaram Vronsky pelo contraste. Mas ele tinha que ir, e no primeiro trem daquela noite, partiu para casa. Capítulo 32. Antes da partida de Vronsky para as eleições, Anna havia refletido que as cenas que se repetiam entre eles, sempre que ele saía de casa, poderiam apenas torná-lo frio em vez de apegá-lo a ela, e resolveu fazer tudo o que pudesse para se controlar e suportar a despedida com serenidade. Mas o olhar frio e severo com que ele a afetara quando viera lhe dizer que estava partindo a magoou, e antes que ele começasse, sua paz de espírito foi destruída. Depois, em solidão, refletindo sobre aquele olhar que expressou o direito dele à liberdade, ela chegou, como sempre, ao mesmo ponto: a sensação de sua própria humilhação. Ele tem o direito de ir embora, quando e para onde quiser. Não simplesmente de ir embora, mas de me deixar. Ele tem todo o direito e eu não tenho nenhum. Mas, sabendo disso, ele não deveria fazer isso. O que ele fez, afinal? Ele me olhou com uma expressão fria e severa. Claro que isso é algo indefinível, impalpável, mas nunca foi assim antes. E aquele olhar significa muito, pensou ela. Aquele olhar mostra o início da indiferença. E embora tivesse certeza de que um esfriamento estava começando, não havia nada que pudesse fazer, não podia de forma alguma alterar sua relação com ele. Assim como antes, somente pelo amor e pelo charme ela poderia mantê-lo. E assim como antes, somente pela ocupação durante o dia, pela morfina à noite, ela poderia sufocar o pensamento assustador do que aconteceria se ele deixasse de amá-la. É verdade que ainda havia um meio. Não mantê-lo, pois ela não queria nada mais do que o amor dele. Mas estar mais perto dele, estar em uma posição tal que ele não a deixasse. Esse meio era o divórcio e o casamento. E ela começou a ansiar por isso. E decidiu concordar com isso na primeira vez que ele ou Steva a abordassem sobre o assunto. Absorta em tais pensamentos, ela passou 5 dias sem ele, os 5 dias em que ele estaria nas eleições. Passeios, conversas com a princesa Bárbara, visitas ao hospital e, acima de tudo, leituras. Leitura de um livro após o outro, preenchiam seu tempo. Mas, no 6º dia, quando o cocheiro voltou sem ele, ela sentiu que agora era completamente incapaz de reprimir o pensamento nele e no que ele estava fazendo ali. Justamente naquele momento em que sua filhinha adoeceu. Ana começou a cuidar dela, mas mesmo isso não a distraiu, especialmente porque a doença não era grave. Por mais que tentasse, não conseguia amar aquela criança, e fingir amor estava além de suas forças. Ao anoitecer, naquele dia, ainda sozinha, Ana estava em tal pânico por causa dele que decidiu partir para a cidade, mas, pensando melhor, escreveu-lhe a carta contraditória que Vronsky recebeu e, sem lê-la completamente, enviou-a por um mensageiro especial. Na manhã seguinte, ela recebeu a carta dele e se arrependeu da sua. Ela temia a repetição do olhar severo que ele lhe lançou na despedida, especialmente sabendo que o bebê não estava gravemente doente. Mas, ainda assim, estava feliz por ter escrito para ele. Naquele momento, Ana admitia categoricamente para si mesma que era um fardo para ele, e ele renunciaria à sua liberdade com pesar para voltar para ela, e apesar disso, estava feliz por ele estar vindo. E ele se cansasse dela, mas ele estaria ali com ela, para que ela ouvisse e soubesse de cada ação que ele tomasse. Ela estava sentada na sala de estar perto de um abajur, com um volume novo de Tiny, e enquanto lia, escutava o som do vento lá fora e esperava a cada minuto a chegada da carruagem. Várias vezes imaginou ouvir o som de rodas, mas se enganou. Por fim, não ouviu o som de rodas, mas o grito do cocheiro e o estrondo surdo na entrada coberta. Até a princesa Bárbara, brincando de paciência, confirmou isso. E Ana, corando intensamente, levantou-se, mas em vez de descer, como fizera 2 vezes, ficou imóvel. De repente, sentiu-se envergonhada de sua duplicidade, mas temia ainda mais como ele a encontraria. Todo o sentimento de orgulho ferido havia passado, e ela só temia a expressão de seu desagrado. Lembrou-se de que sua filha estivera perfeitamente bem novamente nos últimos 2 dias. Sentiu-se positivamente irritada com ela por ter melhorado desde o momento em que sua carta foi enviada. Então pensou nele. E ele estava ali, todo ele, com suas mãos, seus olhos. Ouviu a sua voz e, esquecendo tudo, ela correu alegremente ao seu encontro. Bem, como está Anne? Ele disse timidamente de baixo, olhando para Ana enquanto ela corria em sua direção. Ele estava sentado em uma cadeira, E um lacaio estava tirando sua bota quente. Ah, ela está melhor. E você? Ele disse, sacudindo-se. Ela pegou a mão dele entre as suas e a levou até a cintura, sem tirar os olhos dele. Bem, fico feliz, disse ele, observando-a friamente, seu cabelo, seu vestido, que ele sabia que ela havia colocado para ele. Tudo era encantador, mas quantas vezes o encantou? E a expressão severa e pétrea que ela tanto temia se instalou em seu rosto. Bem, fico feliz. E você está bem? Disse ele, enxugando a barba úmida com um lenço e beijando a mão dela. Não se preocupe, pensou ela. Deixe-o ficar aqui, e enquanto estiver aqui, ele não poderá, nem ousará, deixar de me amar. A noite foi passada alegremente na presença da princesa Bárbara. E reclamou que Ana estava tomando morfina em sua ausência. O que eu vou fazer? Eu não conseguia dormir. Meus pensamentos me impediam. Quando ele está aqui, eu nunca pego. Quase nunca, na verdade. Ele lhe contou sobre a eleição, e Ana sabia como, por meio de perguntas hábeis, levá-lo ao que mais lhe dava prazer, seu próprio sucesso. Ela lhe contou tudo o que o interessava em casa. E tudo o que lhe contou foi da mais alegre das descrições. Mas, tarde da noite, quando estavam sozinhos, Ana, vendo que havia recuperado a posse completa dele, quis apagar a dolorosa impressão do olhar que ele lhe lançara para a carta, então ela disse: Diga-me francamente, você ficou irritado ao receber minha carta e não acreditou em mim? Assim que disse isso, ela sentiu que, por mais calorosos que fossem os sentimentos dele por ela, ele não a perdoava por isso. Sim, disse ele. Achei a carta muito estranha. Primeiro, N estava doente, e depois você pensou em vir pessoalmente. Era tudo verdade. Ah, eu não duvido disso. Sim, você duvida. Vejo que está irritado. Não, nem por um momento. Só estou irritado, é verdade. Por você parecer de alguma forma relutante em admitir que existem deveres. O dever de ir a um concerto? Mas não vamos falar sobre isso, disse ele. Por que não falar sobre isso? Ela disse. Eu só queria dizer que assuntos de real importância podem surgir. Agora, por exemplo, terei que ir a Moscou para resolver as coisas da casa. Ah, Ana, por que você está tão irritada? Não sabe que não consigo viver sem você? Bom, se for assim, disse Ana, mudando de repente a voz, significa que você está cansado dessa vida. Sim, você virá por um dia e irá embora, como os homens fazem. Ana, isso já é cruel. Estou pronto para abrir mão da minha vida inteira? Mas ela não ouviu. Se você for para Moscou, eu também irei. Não vou ficar aqui. Ou nos separamos, ou então moramos juntos. Ora, você sabe, esse é o meu único desejo, mas, por isso, precisamos nos divorciar. Vou escrever para ele. Vejo que não posso continuar assim, mas eu irei com você para Moscou. Você fala como se estivesse me ameaçando. Mas não há nada que eu queira mais do que nunca me separar de você, disse Vronsky, sorrindo. Mas quando ele disse essas palavras, brilhou em seus olhos não apenas um olhar frio, mas o olhar vingativo de um homem perseguido e tornado cruel. Ela viu o olhar e adivinhou corretamente seu significado. Se for assim, é uma calamidade, disse-lhe aquele olhar. Foi uma impressão momentânea, mas ela nunca a esqueceu. Ana escreveu ao marido, perguntando sobre o divórcio, e no final de novembro, despedindo-se da princesa Bárbara, que queria ir para Petersburgo, foi com Vronsky para Moscou. Esperando diariamente uma resposta de Alexei Alexandrovitch e depois disso o divórcio, eles se estabeleceram como pessoas casadas. E chegamos ao final do vídeo. Tá gostando do nosso conteúdo? Então não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal. E coloca aqui nos comentários o que está achando da história.